aprisionados no céu eles estão, sete em número, gerados nas profundezas do oceano, nem machos nem fêmeas. Eles são como o vento uivante, que não conhece clemência ou misericórdia. Eles não ouvem preces ou súplicas. São a serpente, a besta furiosa. Os sete são o vendaval, são o hálito maligno que preconiza a tempestade expiatória. Eles são crianças poderosas, arautos da pestilência, senhores do trono de Erechtigal. Eles são o dilúvio que varre a terra, sete deuses poderosos, sete demônios opressivos, sete no céu e sete na terra. Gigantes em tamanho e força, eles não se importam com nada e trituram a terra como cereal. Desconhecendo a clemência, eles investem para derramar sangue como chuva e devorar carne humana. Que os sete agora se elevem do abismo, desfaçam-se as correntes, liberdade e poder lhes sejam concedidos. Da derrota. Vá de retro, jagunçada. Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, um podcast do site Arte Final. O endereço você conhece, é artefinalhq.com.br. Lá você encontra todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Gibis e dos Sete Jagunços Comenta, além de reviews, matérias e muito mais. Siga-nos também nas nossas redes sociais, Arte Final HQ, no Twitter, Instagram e Facebook. Interaja lá com a gente e também nos comentários do site, com críticas, sugestões e feedback. Ou então só para bater um papo. A pergunta desse podcast é: pode um agente do mal fazer boas ações? Essa questão filosófica parece saída de algum texto de Santo Agostinho, mas é o cerne de Hellboy, a criação máxima de Mike Mignola. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão os Sete Peles, Dãozinho. E aí, amigos, como vai essa força? O Cramunhão, Luigi. Caramba, velho. Com a mão direita da perdição em riste, meus amigos. Com o Mochila de Criança, Reginaldo. Acompanha aí. O tinhoso do Tinder, Vitor Azambuja. Não me comprometo, nem sei o que é Tinder. E com o Exu Caveirinha, Yuri. E aí, beleza, galera? Bom, nesse podcast nós vamos focar principalmente nos três primeiros volumes de Hellboy edição histórica, lançados pela Mythos. Nós vamos focar nas principais histórias, que é o Sementes da Destruição, Despertar do Demônio, e as histórias curtas ou minisséries mais curtinhas que foram incorporadas nesses três encadernados. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos viajar pelas profundezas do mundo do Garoto do Inferno. Nas regiões mais frias do espaço, a monstruosa entidade Ogdrujahad, os sete deuses do caos, descansam em sua prisão de cristal, esperando para reaver a Terra e queimar os céus. Vamos começar, como sempre, né? Vamos falar um pouco sobre os autores, né, do Hellboy. Na verdade, nesse caso aqui, principalmente o autor, que é o Mike Mignola. Fala um pouquinho sobre ele pra gente, Dão. O californiano Mike Mignola começou, né, como vários outros autores ali na Marvel, mas ele fez pouquíssima coisa pela editora, também pela DC, onde ele foi depois. Na Marvel ele tem alguma coisa no Demolidor, um Cage, Punho de Ferro, Incrível Hulk, Tropa Alpha, ou seja, ele trabalhou bastante com o John Byrne. E na DC, quando ele foi depois, ficou mais conhecido lá pela minissérie Odisseia Cósmica, que foi escrita lá pelo Jim Starlin, e também fez algumas coisas no Batman, né? Fez esse Gotham by Gaslight, que vai sair agora a animação, que é uma história do Batman One Shot, que se passa na Inglaterra vitoriana, com o Batman enfrentando o Jack Estripador, né? É uma das primeiras desse túnel do tempo do Batman. E fez algumas outras histórias menores também, algumas one-shots do Batman, mas não tem muito, eu, pelo menos que eu conheça, assim, não tem muita coisa marcante dele, assim, um marcante, uma coisa que seja mais lembrado dele na Marvel DC. Ele também trabalhou com filmes, né? Eu não sabia, mas ele trabalhou lá no Drácula, do Bram Stoker. E também fez a animação lá, aquela Atlantis da Disney, até legalzinha, aquela O Império Perdido, uma coisa assim, o nome da animação. E trabalhou no Blade 2, com o Guilherme Del Toro, né? Que 2 anos depois eles iam trabalhar a adaptação de Hellboy. Sempre gostei muito do traço dele, porque ele é aquele tipo de desenhista que o formatinho não consegue estragar, né? Ele fica bom até no formatinho, né? Assim, você consegue... É o tipo do cara que você, pegando qualquer gibi, até os mais antigos dele, você reconhece de cara o estilo dele, o traço dele, mesmo pegando aquele formatinho, sabe, que com impressão muito ruim, você não consegue ver muita coisa, você bate o olho, você sabe que ali é o traço do Mignola. E quando ele começou a ter contato com a arte dele já em formato americano, principalmente agora no relançamento, né, do Odisseia Cósmica, que tá em formato americano e com cores melhores, você vê que o cara desenha pra caralho, véio. Sempre, assim, desde muito, ele, claro, evoluiu bastante o traço dele, mas ele sempre, desde muito começo, ele desenhava muito, assim, eu gosto desse estilo dele, que é bem, bem diferente também, como ele compõe, eu gosto também dessa forma que ele compõe algumas cenas, sabe, as cenas de ação dele são muito boas e fica bem claro no Hellboy, né? No Hellboy tem uns cacetes assim federal, e como ele fala, né, que ele gosta muito de desenhar monstros, desenhar personagens muito grandes, assim, como o próprio Hellboy, então quando ele faz uns cacetes fica muito foda, né? E aí ele usa essa técnica, né, chamada chiaroscuro, é a palavra lá do italiano que significa literalmente claro escuro, né, que ele usa luz e sombra para criar um efeito tridimensional, né, na arte dele. A arte dele é muito bonita, mas ela não é tão detalhada. Ela é até, mesmo com essas técnicas que ele usa, é até relativamente simples. Talvez por isso é que você, quando reduz a arte dele para caber no formatinho, ela ainda não perde tanto, né? Diferente de um Brian Hitch no auge, né? Que quando você reduz, você perde muito do que ele faz, de um George Pérez, né? Que é uma arte bem mais detalhada. Mas como é que vocês veem essa transição dos estilos do Mignola? Pelo menos hoje em dia, a arte do Mignola, pra mim, tá anos-luz da arte do Mignola que eu gostava. Que era justamente essa do princípio de Hellboy, de Odisseia Cósmica, sabe? O cara mudou muito. Inclusive, ele, por questões de tempo mesmo, o Mignola Verso, não era uma coisa que ele esperava, não era foi um monstro que ele criou e ele não esperava que ele criasse monstro, que faria tanto sucesso. De certa forma, ele não tinha mais tempo pra ficar na prancheta desenhando. Tanto que ele começou a confiar a outros artistas a arte do Hellboy, né? Não sei vocês, pô. Lá naquele comecinho a gente viu o Mignola fazendo fim-win do Robley Field. Rola até vez quando no Twitter, umas páginas do Cable, ele desenhando o Cable, X-Force. E, cara, é sensacional a arte daquele, pelo menos naquela época. Cara, ele fez aquela saga da encruzilhada do Hulk também, alguns números, né? E ele pegou a Tropa Alpha depois do Byrne, né, cara? São artes, assim, opostas, assim, muito diferentes, cara. Então, o comecinho dele, assim, eu gostei, claro, mas ela gera um estranhamento. Mas eu acho que ele se firmou mesmo, só com a Odisseia Cósmica, o Batman dele mesmo, né? Depois disso, no Hellboy, ele... O começo é realmente, assim, mais detalhado, tudo, mas hoje eu gosto da fase dele no inferno. Mesmo ela sendo mais simples, eu acho que é como se ele tivesse dominado tanto, assim, a técnica, que ele tá economizando, claro, por questão de tempo também, claro, mas não me incomoda tanto não, viu, cara? Eu achei que a fase do inferno é mais sombria, até pelo tema e tal, e não me incomoda não, cara. E também tem o desenho dele no Mundo de Krypton, né, que ele lançou, né, na época com o John Byrne, né? Faz um traço bem assim para ficção científica, que acho que foi baixo, não sei se foi no mesmo período de Odisseia Cósmica, mas também eu percebo essa transição, assim, que o traço dele ele foi decaindo um pouco. Não que fique ruim, assim, que incomode tanto, mas quando a gente pega o Mignola no início, né, da Odisseia Cósmica, da Tropa Alfa, do mundo de Krypton, né? Ele era bem melhor mesmo. Mignola é o seguinte, assim, se você for analisar friamente, o traço dele é um pouco grotesco, cara, assim, sabe? O tronco dos personagens é largo, né? As pernas são fininhas e o pé... Olha, o Life desenha o pé melhor que o do Mignola. É porque o pé do Life fica na imaginação das pessoas, então... É conceitual, né? É. Cara, tem nos eixos do DVD do Hellboy, né, na edição do diretor, aí tem um painel na Comic Con, que tá o Guilherme Del Toro, o Mike Mignola, o Ron Perlman. Aí o próprio Del Toro, cara, ele fica zoando o estilo do Mignola. Ah, cara, eu me apaixonei. Ele tem aqueles pezinhos pequenininhos, com aquelas perninhas fininhas, com o mesmo jeito que o Reginaldo falou aí, cara. Não, eu falei porque eu ouvi mesmo ontem. Eu tava assistindo, eu até coloquei no Twitter. Eu tava assistindo mesmo. E a arte, você vê os concepts dele no filme, cara... É maravilhoso, cara. É maravilhoso, assim. Os escombros da igreja onde o Hellboy aparece. Puta, cara, é lindo, meu. Lindo. Ele faz a estrutura da igreja, assim, a coluna despedaçada. Mas você consegue ver que aquilo lá iria virar um arco. Cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim, sabe? É a figura do Cristo na cruz, com os braços quebrados. É encantadora, cara, mas ao mesmo tempo ela é, sabe, tipo aleijadinho, assim, ela é grotesca. O Mignola, ele é pra o leitor de quadrinho 2.0, não é pro iniciante. Você falou aí do Brian Hitch, são espécies diferentes, meu, assim, é o mesmo tipo de ser humano, meu, Mignola e Brian Hitch. É proposital essa caricatura, né? Eu não vejo isso como uma questão de que ele... ou não sabe desenhar, ou isso não. Eu acho que criou um traço próprio, né? E que combina muito com histórias de terror na criação do Hellboy em si, né? Funciona isso em Odisseia Cósmica, cara. Eu fico parando pra pensar. Eu acho que colocasse outro desenhista lá em Odisseia Cósmica não faria muito sentido, sabe? Porque você, ele tem um traço que é marcante, assim. Mas é como você diz, não é pra qualquer tipo de fã de quadrinho, né? O cara iniciante não vai gostar, né, cara? Não, cara, eu consigo ver, assim, que ele dominou a técnica, tipo Picasso, assim, ele dominou a técnica e depois perverteu ela. Eu acho parecido com ele, assim, um pouco, os gêmeos aqui, sabe, o Moon e o Ba, eu acho parecido, assim, mas não chega nem perto. Mignola só tem um, cara, tem igual, assim. Eu até coloco ele aí num top 5 meu. Mignola, uma das vagas do Mignola, cara. Eu comprei aquela estatueta Black White do Batman, que é lisinho, assim, é um Batman pançudinho. Cara, eu paguei uma fortuna, cara. Isso daí é meu bem mais valioso, vai, tá guardadinho, assim, porque eu amo aquilo, cara. Vocês estão falando, assim, do estilo do Mike Mignola, mas eu acho que um cara que mais se aproxima do estilo estilizado, assim, acho que é o Romita Jr., cara. Aquele traço que você vê e bate na cara, esse é o Romita Jr., esse é o Mignola. Quem? O Romitinha. Não acho, hein, Luigi? Não, tô dizendo que não é parecido, mas eu tô dizendo que é reconhecível na hora. Bate o olho, tá, cara? Acho que o Romitinha desenha o personagem que nem uma geladeira, aí o Mignola vai, pega essa geladeira, apaga a luz da casa, deixa uns tentáculos saindo, assim, por dentro e... deixa ela sempre com os pezinhos, meia torta, assim, entendeu? Mignola extrapola, cara. Eu acho que ele tem muito do Kirby, muito, muito, assim, né? Mas, assim como todo mundo apedreja hoje, mas o Life também tem muito do Kirby. Pro bem ou pro mal. É o câncer do Kirby, vai, meu, que extrapolou. Mas tem, cara. O Reginaldo, ele também não tem uma coisa meio daquele expressionismo alemão, não? Você não acha, não, dessa coisa meio, sabe, meio quase geométrica? Eu acho que tem muito, sim. Mas eu acho ele mais ainda daqueles pintores holandeses, tipo o Rembrandt, cara. Você olha uma pintura do Rembrandt, ele pega uma pessoa, um homem feio, barbudo, um comerciante lá da Holanda, sabe? Um cara que não tomava banho uma vez por ano na Páscoa. E joga luz e sombra a ponto dele se tornar brilhante, cara. É uma figura que ela parece tocada pelo divino. Ela resplandece, essa é a palavra. Eu acho que o Mignola, ele tem, claro, o expressionismo na arquitetura dele, que ele faz nos layouts, assim, de arquitetura. Mas eu acho mais, assim, ele usa aquele chiaro escuro para fazer a mesma coisa. Tem personagem dele que você vê que resplandece, assim, cara. É muito lindo, é arte linda. O cara é fora do normal, tá? O cara é fora do normal. Eu já digo, assim, eu acho ele acima do Moebius, acho muito acima, porque também escreve. Não adianta, cara. E aí é fanboy. Já tô partindo do fanboy. Você já tá vendo, porque o Moebius também escreve. Acima de Moebius? Escreve bastante, olha, inclusive. acima e muito, cara. Porque, mas o Moebius escreve muito bem. Pega aqueles não livros lá. Não escreve da... não, cara. Me desculpa, mas você... Esse negócio tá no mesmo nível daquela besteira que eu falei de Frank Miller, viu? Não, o que eu quero dizer, é o seguinte, Moebius, que ele... Você lê aquele Arzak, o que ele queria fazer? Ele queria desenhar o saco do pterodáctilo. Era isso que ele queria fazer, cara. Tava drogadaço. É isso que ele faz. É lindo? É lindo, cara. É o saco de pterodáctilo mais lindo que eu já vi, meu. Mas é isso que ele faz, entendeu? Tem história, não tem substância. A garagem hermética, o divertido é a viagem, entendeu? Moebius é um puta artista. Eu acho ele... A arte dele fenomenal. Eu colocaria ele ao lado do Mignola na arte. Agora, o Mignola com o Hellboy, ele escreveu também, cara, e ele deu sentido numa coisa que era só um fiapinho. Começou até como uma piada, você vê que começou mesmo no esquete, assim, no rabisco, e ganhou substância, volume. Você vê que ele pensou nisso. Às vezes o artista, o Kirby mesmo fez isso, gente. Kirby, ele desenhava demais, cara. Ele criava mais personagem do que as páginas podiam conter, cara. Só que ele não... sozinho, ele não fez os melhores trabalhos. Por quê? Porque ele era um desenhista, principalmente. O Mignola não, cara. O Mignola tá até certo de terceirizar a arte, pegou outros nomes pra ajudar ele na saga do Hellboy, mas essa saga tá tendo sentido, cara. Coisa que eu não vejo no Moebius. Brincadeira, assim, mas a verdade é essa. Eu comparando os dois, Mignola e Moebius, os dois são grandiosos, só que o Mignola tá indo mais longe. Por isso que eu pus ele acima. sem heresia nenhuma, cara. Bom, já que você falou do roteiro, né, e do Mignola escrevendo, ele era basicamente um desenhista e criou esse personagem, ele teve ajuda, né, na criação, principalmente nessa primeira minissérie. Teve uma participação muito grande do John Byrne. Luigi, fala um pouquinho sobre esse processo de criação do personagem e como foi a participação do John Byrne. As primeiras colaborações do Mike Mignola com o John Byrne se deram no run do Superman, pós-crise. E teve seu ponto alto naquela minissérie do Mundo Krypton que o Yuri citou. Aquele clássico sci-fi que reconstrói o mundo natal do Homem de Aço como uma sociedade estéril. Não só no sentido de cultivar as suas crianças com engenharia genética, clonagem, mas principalmente por tolher completamente o livre-arbítrio dos cidadãos que viram a se tornar algo como um Matrix pré-embrionário. Eu acho que é um clássico. É o estilo Mignola começava a nascer ali. Embora não tivesse ainda a marca característica dele, o Chiarco escuro, né? Ainda estivesse um pouquinho longe de nascer, essa colaboração deve ter sido marcante para o Mignola, para que ele recorresse ao Byrne para roteirizar a história de Hellboy. Como o Reginaldo falou, Hellboy não foi uma ideia pronta e acabada. Na verdade, ela foi ganhando corpo à medida que o Mignola foi ganhando confiança como roteirista. A função de Byrne aqui, no primeiro volume, assim, Sementes da Destruição, eu acho que foi ensinar a Mignola o ofício da escrita. Hoje em dia, você pode imaginar o quanto o Byrne é gente boa, né? Porque a gente vê hoje o Mignola Versa, né? É o principal copyright da Dark Horse, uma vez que Star Wars e Conan agora fazem parte do catálogo Marvel, né? E claro, assim, quando uma franquia dá certo, um colaborador, vamos dizer assim, com a colaboração menor no início do quadrinho, mas lá na frente a gente acaba tendo notícias de processos judiciais, cobranças de royalties, direitos autorais, não que isso seja errado. Mas pelo menos do Byrne a gente nunca teve notícia nesse sentido, né? Aliás, raramente a gente tem notícia do Byrne ultimamente, né? E eu acho que é a partir do Despertar do Demônio que o Mignola começa a fazer a jornada dupla, assim, no roteiro e na arte. Não sei vocês, isso ficou nítido pra mim. De partir do roteiro dele começa bem engessado, assim, ele reproduzindo mais esses mitos, folclores e trazendo o Hellboy pra esses contextos. Pelo menos nesse começo, eu achei bem um fiapinho mesmo, como o Regi costuma falar. Ele deve ter evoluído muito, né, pro Regi achar que ele é agora um grande roteirista, pelo menos do personagem que ele criou. Porque agora no começo eu achei que ele precisou do Byrne para ajudá-lo, porque ele realmente não sabia o que estava fazendo. Continuando, você vê que ele tá um pouco mais à vontade, mas eu ainda acho que não é essas coisas todas no roteiro. É uma história bem simples que aí ele consegue colocar todo ele no traço. O próprio Mignola, ele fala que os trabalhos solos, né, que é onde uma única pessoa escreve e desenha, são a única expressão verdadeira da visão artística de um autor, né? Mas aí ele teve a participação do Byrne na criação do personagem, e até o logo do título é criado por outro artista, né, Regi? O Kevin Nolan, né, ele também é desenhista, ele fez outros logos além do Hellboy. É que eu acho assim, cara, o Mignola é um puta artista gráfico, mas ele também não precisa ser o Da Vinci, né? Ele não precisa ser completo em tudo. Então, passa para Kevin Nolan fazer um logo, que o logo do Hellboy, cara, ele é fantástico também. Ele é limpinho, assim, ele é claro, marcante, não mudou em todos esses anos, não sofreu alteração. Eu acho ele icônico, né? E eu acho que o Byrne, assim, o que ele fez, cara, é que nem quando o seu carro morre no farol, cara. Ele desceu do carro, deu um empurrãozinho, o carro andou, ele deixou o carro ir, cara. Foi gente boa só, cara, assim. E você tem razão, viu, Marco? A história cresce mesmo. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho assim, que o Mignola fez já desde o começo, foi assim, é o que o Tarantino faz. Você se encher de referência e escolher assim, igual você vai no self-service. Tem gente que mistura feijoada com sushi, cara. É o gosto pessoal, é? Mas não orna, né, meu? O que o Mignola fez foi reunir as coisas que ele gosta, então é história, ciência de borda, nazista, Lovecraft, Cthulhu, ele misturou tudo isso e criou uma mitologia própria, que ela se desenvolveu com o passar dos anos, à medida que ele foi se aprimorando como escritor. Agora me diz uma coisa, esse logo do Hellboy, ele é bom mesmo quando tá descascando aquele dourado das capas das edições nacionais ou não? Acho bom, cara, a gente fala. Quem que falou primeiro? Foi o Yuri? Não lembro. Foi o Yuri. Edições do Conan. Então, Yuri... Chuta aí o balde, cara. Puxei, cara. O Hellboy e o BPDP em 1952. O douradozinho ficou na outra edição, véio, nas costas. Eu alertei o pessoal. Essas encadernações que tem esse o logo dourado, ele vai com o tempo, vai... Aconteceu com a minha Hellboy aqui, o volume 1, né? Da edição histórica. Ela tá desgastando. Mas o Marcos, não, isso é não sei o que, tal. É coisa de... coisa de leitor Nutella, rapaz. Cara, o meu é assim, comprava os fininhos lá, as primeiras edições que a Mythos lançava, o flop mesmo, assim, e aí quando saiu as edições históricas, eu comprei. Como eu gosto demais, cara, e como qualquer colecionador de quadrinhos acha que ele quer que a coleção dele sobreviva, sabe, meu? 1000 anos. Ele quer que os arqueólogos do futuro achem a coleção dele. Eu sou assim também, cara. Eu deixei o meu no saquinho fechado. E hoje, pra gente fazer, né, o podcast, eu abri minha edição histórica e li. A hora que eu abri o plástico, cara, o dourado saiu no plástico, meu. Aquilo lá me deu uma dor no coração. Pô, deixei fechado pra conservar, meu. Não, então, você devia ter deixado fechado. Putz, cara, não, olha, tá com nada esse dourado, hein, meu. E deixar fechado, eu também fui abrir o volume 4, A Mão Direita da Perdição, agorinha, pra gravar, tá com todas as páginas coladas. Parece Playboy de quando eu era adolescente, sabe? Todas as páginas. ô Vitor, isso aconteceu comigo também, bicho. A edição 4, eu acho que tá amaldiçoada, velho. Ela tá toda pregada, bicho. Tá toda, toda. Eu acho que foi uma tiragem, não sei, bicho. Ectoplasma de fantasma de 15 anos, assim, meu. Não é à toa que o nome da edição é A Mão Direita da Perdição, né, velho? Tem sentido, cara. Eu espero sinceramente que não estejam coladas as Playboys do Vitor, não seja o mesmo motivo de estar colada o Hellboy. Eu espero que não seja pelo mesmo motivo. Não, até porque as minhas Playboys já foram devidamente incineradas no fogo do inferno, né? Pra não deixar pistas. Bom, uma das grandes influências do Mignola, como até o Regi já falou, é o Jack Kirby, né? O Hellboy é uma derivação do Etrigan, ô Vitor? Cara, o próprio Mignola, em entrevistas, ele fala que o Kirby é, sim, uma das grandes influências dele, e isso fica muito claro, especialmente naquele trabalho, A Odisseia Cósmica, que já foi citado aqui para DC, onde ele usa vários personagens kirbinianos do Quarto Mundo e usa até o próprio Etrigan, que aparece na história. O Eric Larson, falando sobre o Kirby, já disse: poxa, o pessoal chega dizendo que foi influenciado pelo Mignola e não fala do Kirby, mas olha só, sem o Mignola, sem o Kirby não tinha Etrigan, sem Etrigan não tem Hellboy, então para com essa coisa de dizer que só o Mignola influenciou, tem o Kirby também. Eu tava relendo as primeiras histórias do Kirby no Etrigan, pra responder essa pergunta que me coube na pauta. Antes de reler, eu diria até que não, que são personagens diferentes, o Hellboy é mais um detetive do sobrenatural, mas lendo o comecinho do Etrigan, do Demon, né, pelo Kirby, tem muita semelhança, sim, tem ambientação em castelo medieval, cores, composição, claro, as cores do Hellboy são mais equilibradas, são mais pastéis, são uma característica marcante do trabalho do Mignola autoral, mas eu acho que tem sim, tem semelhanças. O fato de você você ter um personagem que tem uma ligação direta com o inferno, né? O Etrigan também é filho de um demônio, também tem a coisa de ser meio humano, o Hellboy também, ele é filho de um demônio com uma humana, né? Tem muita semelhança, assim, embora o Etrigan não tenha tanta essa característica de ser um caçador do sobrenatural, ele é um, o Jason Blood, ele é um demonologista, que até mora em Gotham City, né? Acaba ficando, a gente não vê tanto o Etrigan hoje em dia, porque ele acabou ficando relegado a um papel de coadjuvante no DC. Mas eu acho que dá pra dizer, sim, que foi uma influência pro Hellboy, embora o próprio Mignola já tenha dito que o Hellboy surgiu como uma brincadeira, né? Como um pôster que ele desenhou pra uma convenção, em que ele desenhou um demônio todo barbudo, com um peixe pendurado, com asas peludo, e de brincadeira ele deu o nome do demônio de Hellboy e aí acabou se interessando por fazer um personagem, né? Ele queria inicialmente fazer uma história da equipe do Biro, e aí como ele não conseguia pensar em nomes legais para os outros personagens, ele acabou centrando a história em torno do Hellboy, e claro, não tinha como fazer um personagem tão detalhado como aquele pôster, ele acabou simplificando bastante e chegou nisso que a gente conhece. Então, antes de ler, a minha resposta seria não, mas lendo o Demon do Kirby, eu reconheci muito do que seria o Hellboy ali. Acho que dá pra fazer essa associação, sim. Além do próprio Etrigan, né, e da influência do Kirby, o Hellboy é uma mistura de alguns dos temas favoritos, né, do Mignola. O H.P. Lovecraft, os mitos do leste europeu. Yuri, fala um pouquinho da influência do Lovecraft no trabalho do Mignola, especificamente no Hellboy. O Lovecraft vai ser importantíssimo, assim, dentro da mitologia criada pra Hellboy, porque se você pega desde a da invocação dele, quando o Rasputin ele vai trazer o personagem para o mundo terreno, né? Ele vai inserir, no caso, toda aquela construção de Lovecraft, é claro, com suas diferenças, mas ele insere dentro da história de Hellboy, desde aquela questão de que o mundo, há muito tempo atrás, eram habitados seres divinos, né? Que estavam adormecidos ou aprisionados, né? E que era necessário você libertá-los para trazer o caos de novo à existência, né? Dar uma prioridade ao personagem, a forma como esse personagem ele vai descobrindo, né, coisas inimagináveis, e isso é que vai transformando a vida dele, né? Então, um pouco aquela presença entre a ordem e o caos, né? Entre a sanidade e a loucura. Então, isso você vai ser extremamente marcante na narrativa de Hellboy, né? Desde Montanhas da Loucura, o Culto de Cthulhu e outros contos, assim, você vai traçar isso também. Mas eu acho que não é só além do Lovecraft. Ele vai usar mitologias também gregas, sumerianas, né? Da Mesopotâmia como geral. Então, assim, ele vai dando para enriquecer esse personagem, né? No próximo bloco, nós vamos discutir melhor o início da jornada dos quadrinhos do Hellboy. O que faz do homem um homem? São suas origens? Como começa a vida? Ou será outra coisa? Algo mais difícil de descrever. Para mim, tudo começou em 1944. Bom, vamos começar falando da mini Sementes da Destruição, que conta a origem, né, bem entre aspas, né, do personagem lá na Segunda Guerra Mundial e que faz parte da primeira edição histórica da Mythos, né? A mini conta uma guerra paralela entre forças ocultas, que é travada na Europa, e o fruto inesperado de uma invocação do Rasputin, aquele mesmo, é o Menino do Inferno. A gente pode falar aqui principalmente da participação de um dos pais do Hellboy, apesar de uma participação bem pequena dele nessa minissérie. Fala um pouquinho do professor Brum, ô Luigi. Você acha também que ele tem essa figura paterna pro Hellboy, porque ele criou e pai é o que cria mesmo ou não? Pelo menos nas minisséries regulares, ou melhor, irregulares do Hellboy, a gente não toma muito conhecimento da relação pai e filho, assim, do Hellboy e do Brum. Na verdade, a gente pensa até que é um pouco frio a coisa, né? Porque você não vê o Hellboy sensibilizado, nada assim, quando ele morre lá e tal. Talvez isso tenha sido, novamente, uma construção, né? Essa relação pai-filho. A gente começa a ter contato com o Bloom mesmo no universo expandido, assim, né? No encadernado que a Mitos lançou recentemente, é BPDB Origins, 1946-1947, que é do Mike Mignola e do Joshua Dysart, no roteiro. Aí tem o Paul Azaceta, o Gabriel Ba e o Fábio Moon, que aí mostra os primeiros passos deles como um membro fundador do Birô. Mas respondendo sua pergunta, eu acredito sim que o pai é mesmo que cria. Nunca fui um leitor ávido de Hellboy, a minha referência principal é do filme, e no filme o Professor Bloom tem uma participação importante, mas é bem curtinha, né? Ele, bom, spoiler pra quem nunca viu o filme, já tem o quê? Uns 20 anos esse filme, uns 15 anos, sei lá, comecinho, começo pro meio do filme ele morre, e é o que acontece nessa primeira minissérie, né? Então a participação dele, pelo menos inicial, é bem pequena. Eu não imaginava, porque apesar da no filme a participação ser pequena, mas é importante, eu não imaginava que na mini seria menor ainda. Pelo menos nesse começo. Não, e ele é o cara que, pelo menos de início, assim, né? Que a gente vê logo, ele que salva o Hellboy. Ele vê que quando tem aquela invocação do Rasputin, né? Quando o Hellboy, a criança mesmo, o garotinho mesmo, tá lá, né, lá naquele East Primwich na Inglaterra. A gente vê que, pronto, são os mesmos fundadores do Birô, né? Que é o professor Malcolm Frost, o Bloom, e uma mestre paranormal, a Lady Cynthia Eden Jones. E é ele que impede que os militares, né, fuzilem o Hellboy. Tira aquela foto icônica, né? E corta pra, no começo dos Sementes da Destruição, ele escutando gravações antigas, né? Essas gravações que ele tá escutando são dos anos 70. Ele relatando, né, essas histórias da origem, né? A história começa em 1944, né? 23 de dezembro de 1944. E corta 50 anos depois desse pra 1994. Aí tá lá, ele já bem velhinho, né? Depois daquela expedição Cavendish. Como você disse, a gente tem pouco contato com ele nessa edição inaugural, né? Do Hellboy. E o próprio Hellboy, ele tem um pouco do pai do Mignola, né? Mas as ações dele são baseadas nas ações do próprio autor. O que você pode falar um pouquinho sobre isso, Regi? O próprio Mignola que fala, né? Que acho que o pai dele era marceneiro, fazia trabalho, assim, construção civil e vinha sempre arrebentado. Tanto é que nesse comecinho o Hellboy é isso. Ele é um cara toda hora ele tá machucado, tá caindo, né? O Hellboy vive caindo, assim, parece um abismo, assim, sem fim, né? O que o Mignola diz que tem da personalidade dele é a forma expansiva de falar direto, ser despachado, assim, logo de cara. Eu acho muito legal isso, assim, né? O Hellboy, ele tem uma relação paterna bem forte, né? Tem o professor, que é quem criou ele. Na verdade, assim, nesses Sementes da Destruição, o Rasputin convoca, né? Ele quem faz a invocação, né? Só que o Hellboy nasce em outro lugar, até quem vê o filme, tudo acontece na mesma igreja, né? Ruínas da igreja. E aí não, né? São dois locais diferentes. O exército americano está num lugar e o exército nazista está em outro, fazendo a convocação com o Rasputin. Então, quer dizer, por um golpe de sorte, ele caiu na mão certa, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso diz muito, tanto do Mignola quanto do Hellboy, assim, né? Crença dele, que é o que forma a pessoa, o caráter da pessoa, é a criação, é a construção, é o conteúdo que ela tem em volta. Por isso que o Hellboy deu certo, cara. É um demônio que foi educado por uma boa pessoa. É um conceito simples, cara, mas riquíssimo, né? Pois é. O Hellboy, ele tem alguns temas que são recorrentes, né? Uma das coisas que aparece muito nas histórias do Hellboy é essa relação com o nazismo e essa meio que essa fringe science nazista, né? Com Sociedade Thule e toda essa busca dos nazistas por algo sobrenatural. Fala um pouquinho desse temazinho que é recorrente nas histórias do Hellboy, Odão. Nessa parte aí, eu gosto porque o Mignola, ele não floreia, né? Os nazistas são os vilões, ponto, sabe? Ele não alisa nesse sentido. Só que ele pega uma parte muito mais mística, né? Científica também, de certa forma. Ele pega todo esse aparato científico por trás disso, mas sempre com um plano místico por trás. Eles estão se juntando apenas para fazer uma coisa do mal, sabe? Não tem uma outra, outro sentido para eles querem fazer. Então ele não tem esse cuidado, vamos dizer assim, que não precisa, tá? Tá provado ali que os caras são a parte ruim da história. Então ele foi bem longe, né? Pega essa Sociedade Thule, que é uma coisa anterior mesmo ao partido nazista, né, é começo do século 20, anos 10, anos 20, tá, alguns consideram como uma coisa que vai gerar o partido nazista posteriormente, né, porque eles eram uma sociedade multinacionalista, né, extremamente nacionalista e completamente antissemita. Exteriormente, eles passavam uma ideia de uma sociedade que apenas estudava o passado alemão, né, das lendas alemãs. Esse nome, né, esse nome Thule, eles foram buscar naquelas lendas nórdicas que fala sobre a Hiperbórea, né, que é um lugar antigo que ficava ali, onde seria a Groenlândia, mais ou menos, né, mais perto do Ártico, que era um lugar avançado, né, vivia uma civilização superior que vivia em harmonia. Então eles foram pegar lá essa lenda. Só que por trás dessa ideia de se estudar o passado alemão, né, as origens alemãs, as origens alemãs mais antigas, né, uma coisa travestida de um clima mais esotérico, eles mostram que por dentro mesmo ele tinha o lema deles, né, que é bem conhecido, que é lembra-te que tu és alemão, mantenha o teu sangue puro. Ou seja, ele tinha essa coisa nacionalista, mas intricado a isso também antissemita, né? Então eles não eram somente essa sociedade de estudo da antiguidade alemã, né? Eles também tinham um grupo ativista, né? Eles participavam, eles tinham jornais, tinham uma certa ligação militar e influenciando também a própria política alemã pré-nazista, né? Tanto que eles vão financiar também, já mais na frente, o partido nazista. Só que eles tinham esse contexto mesmo de segregação, sabe? Desse purismo alemão de ser a sociedade mais avançada. Então, como nesse começo, né, esse final do século XIX, começo do século XX, essa parte ocultismo estava muito em voga, né? Era uma coisa muito, muito, muito presente na Europa, né? Sobretudo nessa parte da Europa Central, né? A Alemanha, Áustria, Bulgária, todo esse pedaço era uma coisa muito, muito presente. Então, eles se aproveitaram disso, de certa forma, com essa ideia até genuína, vamos lá, né, de se estudar o passado da sociedade, mas com outros viés, né, de superioridade da sua própria raça e eliminar aqueles que eles consideravam seus inimigos, desafetos, que atrapalhavam essa pureza alemã, né? E aí entra todo o que a gente conhece, vai desencadear depois no partido nazista, né? Não que eles tinham criado, sabe? Só que a ideia que se passa é que as coisas que o Hitler trouxe para o partido nazista já existiam na Alemanha antes, já existiu ali uma sociedade, né, algumas partes da aristocracia alemã. Parte do, assim, do interesse do Hitler, nem era tanto do Hitler, era mais do Himmler, né? Sobre o sobrenatural. E ele era assim, se o Hitler era louco, cara, o Himmler era louco nível Batman, assim, cara. Mais louco que o padre, era caprichado, né? Então era ele que, assim, tinha esse interesse, gostava do sobrenatural. O começo do século XX, ele tem esse interesse já normal, né? Envolvendo Egito e envolvendo sociedades místicas, né? Uma guerra mística mesmo foi travada, né? Você vê, o começo de Sandman fala disso, o desligamento do Crowley na época, né? O primeiro número de Sandman tá falando disso. E é a mesma coisa aí em relação ao Hellboy, né? Você vê toda aquela trupezinha reunida em volta do Rasputin, não é nível nazista com peça mecânica, assim, né? Mas eles realmente eram, assim, fascinados por isso e tinha uma divisão realmente para estudar isso, assim, né? O resto é ficção, é cultura hoje nossa que a gente desenvolve, né? E isso eu acho, assim, muito legal, cara. Muito legal essa mistura de ficção com realidade, às vezes um pouquinho mais próximo da realidade, cara. E o Mignola aproveitou exatamente esse pedacinho aí, né? Misturou com o Rasputin, que é anterior ao nazismo, né? O Terceiro Reich, mas que era outro também loucaço, oportunista, cara. Então juntou tudo isso, esse é o comecinho, né? Esses são, vamos dizer assim, os ingredientes básicos do Hellboy, cara. Essa busca dos nazistas por algo sobrenatural, ele é até bem recorrente, né, na cultura pop. Talvez o caso mais emblemático, mais famoso, é com Indiana Jones, né? É, principalmente no primeiro, nos Caçadores da Arca Perdida, né? Que fala bem disso também, né? Sim, cara. O primeiro, o terceiro, né? Eles vão em busca do Graal, né? Realmente, assim, o Hitler, influenciado pelo Himmler, ele fala que ele gostaria de ter os tesouros, os cálices sagrados de todas as sociedades, né? Eles tinham realmente um interesse por isso, era assim, não era uma coisa, nem vou falar de forma positiva, mas eles realmente, eles tinham, eles não descartavam, eles não eram, a gente costuma pintar o nazismo como a pior coisa da humanidade, e é de fato. falou, não tô tirando isso. Mas eles realmente, eles tinham assim, eles não descartavam isso. Você via que tinha assim, loucura ou não, eu acho muito louco. Mas eles realmente, eles se dedicaram a isso, né? Eles estudaram, cara. Que deve ser assim, assim como, por exemplo, a gente sabe, né? Não é só questão de contra-espionagem, que também a União Soviética também tinha. Isso aparece também no Indiana Jones 4, né, cara? Aquela, eu esqueci o nome da atriz, tentando usar poderes psíquicos. Que puta, cara, isso daí é assim, é um lado feio, mas que é divertido, assim, de você ver, né? Reginaldo, nesse que eu falei ainda agora, esse BPDP 1946, que se dá exatamente no final da guerra, tá uma coalizão, assim, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Coalizão não, assim, tá uma... Tipo, é um comecinho da Guerra Fria, mas, assim, eles procurando, assim, esses artefatos místicos, assim, esse legado nazista, sabe, as experiências, as coisas que eles faziam, que o Bruno até volta pra Europa, no caso, ele já tá nos Estados Unidos com o Hellboy, mas ele volta pra Europa justamente pra recolher esse tipo de coisa. Eu tô lendo, Luigi, a série que tá saindo agora, aquele Rasputin, alguma coisa do dragão, uma coisa assim. Hoje o dragão. Isso, ele é com o professor Brum novinho, antes da guerra, cara. Então é bem nessa época que a gente tá falando, começo do século, onde tinha, sabe, as reuniões sociais, assim. Você vê isso no Penny Dreadful também, tinha uma sessão espírita, sabe, era um jogo, era divertido, assim, né? Então você vê ele bem no comecinho, isso, embora o nome da série tenha o Rasputin, quem toca a série, quem é o foco, né, o protagonista, é o professor Brum. E ele, assim, ele é tipo um Constantine, assim. Ele é psíquico, né, ele tem poderes psíquicos e ele é curioso. Ele tá indo em busca aí de um mistério, uma sociedade, tipo uma teosofia, né, que é muito legal, cara. Assim, a gente estuda pouco disso, tem pouco conhecimento, mas a guerra que foi travada entre a Inglaterra, que é... Cara, é o berço do misticismo, né? E a Alemanha, usando símbolos místicos, né? Como a suástica e o V da Vitória, né? No caso da Inglaterra, é muito interessante, cara. Muito interessante, assim. É coisa, assim, que parece história do Hellboy, só que é nossa realidade, assim, cara, né? Cara, eu acho que o Mignola tá começando a se divertir com o universo do Hellboy agora. Assim, não sei... O ouvinte sabe, mas assim, a história do Hellboy terminou e agora o Mignola, ele é tipo um consultor criativo, assim, ele fica participando ativamente da produção desse universo expandido que ele criou. E essa história do Rasputin, A Voz do Dragão, é uma das primeiras minisséries depois que a história do Hellboy acabou, vamos dizer assim. Paralelo a esse Rasputin, tá saindo atualmente também uma minissérie chamada The Visitor, que é daqueles alienígenas que aparecem em Semente da Destruição. E, cara, nunca mais isso foi abordado, assim, ele nunca deu uma explicação. E agora, assim, 2017, aí o Mike Mignola e o Chris Robertson daquela série iZombie, ele chegou com essa sugestão pro Mike Mignola, e disse, ó, cara, vamos contar a história daqueles alienígenas, assim, provavelmente até o Mike Mignola tava esquecido disso. E, cara, ele vai contar a história desse alienígena, e, cara, é bem interessante que ele remonta essa história pré-Semente da Destruição e vai um pouco além. Vão ser 5 edições, eu li até o número 3, o alienígena, ele tá lá no momento que o Hellboy é evocado pelo Rasputin. Ele ia matar o Hellboy, mas hesitou quando o Brum pediu que o pessoal não atirasse nele, que era só uma criança. Aí ele teria que voltar para aquela estação orbital que aparece em Semente da Destruição, mas ele não volta. Ele fala pro capitão deles, não, eu vou ficar aqui acompanhando o progresso da criança. Ele fica tipo um John Jones, um Ajax marciano. Ele fica acompanhando a vida do Hellboy de longe, sabe? Também ele fica remediando algumas ações pontuais, assim, que alguns demonistas estão tentando evocar algum desse dragão, né? A gente não falou ainda agora, o Rasputin, ele não tá tentando evocar o Hellboy. São 7 demônios que estão aprisionados. E esse cara, esse The Visitor, ele fica fazendo as missões e alguns demônios tentando evocar de um jeito que não tem ligação nenhuma com o Rasputin, sabe? Durante esses 50 anos que separam a evocação do Hellboy de 1944 a 1994, que começa a Semente da Destruição. Isso daí, cara, é engraçado mesmo, que o Mignola consertou isso retroativamente. Mas nessa mistura aí de temperos diferentes, ele coloca... os mitos cósmicos do Lovecraft com mitologia judaico-cristã, do diabo, assim, né? Então, o Hellboy, ele é filho de um demônio. E mitos cósmicos de Cthulhu, assim, né? Do Lovecraft, é uma coisa, assim, ela é cósmica, ela não tem nada místico, assim, nada sobrenatural. Ela só é alienígena pra gente. E o Rasputin, ele tá convocando essa entidade alienígena que ele chama de dragão. Ele não é um, vamos dizer assim, um satanista, vai, vamos falar a grosso modo. E isso daí ficou, assim, é uma costura que ele demorou para resolver, assim como os alienígenas, né, cara? Você vê assim que é uma coisa assim, ele gostava desses conceitos e só depois é que ele foi costurar de fato, assim, né? Porque as duas coisas, elas são diferentes. O Rasputin acertou no que não viu, ele atirou no que viu e acertou o que não viu, né, meu? E só depois que isso daí vai ser amarrado, assim. Pois é, e já que você falou do Lovecraft novamente, a gente já tinha falado que era uma das influências do Mignola. Fala um pouquinho sobre isso, Yuri. E a gente pode perceber que há diversos paralelos na história com a mitologia cósmica de Lovecraft. Uma delas é com a Expedição Cavendish, né? Que você percebe que tem uma grande inspiração no livro Nas Montanhas da Loucura, né? Porque também lá na história você tem uma expedição científica, só que diferentemente de Mike Mignola, né? Na história de Hellboy, que a expedição é pro Polo Norte, só que na história de Lovecraft a expedição é na Antártica, e até você entende isso porque ela se passa na Antártica, nos anos 30, nos anos 20 e 30, no período que Lovecraft estava escrevendo os livros, a Antártica ainda era um continente desconhecido, né? Então isso permeava todo o imaginário da sociedade humana, né? Sobre o que é que se passava naquele continente, né? Então você consegue traçar essas referências, principalmente porque você tem ali, como o próprio Reginaldo colocou, na mitologia de Lovecraft não tem nada místico. É uma mitologia mais cósmica, de alienígena, né? De seres alienígenas, grandiosos, divindades, no caso, mas não na perspectiva religiosa, que só a presença deles, na realidade, transformaria tudo no caos. A figura de Lovecraft é uma figura bem polêmica. Ele é o tipo de autor que é ame ou deixe, porque a narrativa dele é um tipo de narrativa adjetivada. Grandes parágrafos, né? São poucos diálogos, o que muitas vezes pode incomodar muita gente, né? E sempre as histórias deles são centradas na primeira pessoa, normalmente o personagem principal. Normalmente não, é sempre centrado no personagem principal. E ali você vai ter toda uma discussão nesse livro, né? Nesse conto, né? Nas Montanhas da Loucura, uma certa reflexão sobre o cientificismo, né? E aí lida com pessoas comuns, cientistas, nesse caso da história, né? Que termina lidando com seres que estavam muito além da existência humana, né? E ao lidar com isso, ele terminava fazendo uma certa reflexão da própria psicologia humana, né? Da psique, né? A fronteira entre a sanidade e a insanidade. Quando você lá tem um professor Brum, que foi junto com a expedição, já tinha tido outras expedições dessa família, né? Para uma região do Polo Norte, e que lá se depara com construções bastante antigas, né? Que, na verdade, pelo que é citado na história, eram também uma prisão daqueles seres, né? Ogdul Jahad, que seria o ser maior, quase que uma referência ao próprio Cthulhu, e o outro, Sadurhen. Tive uma impressão diferente. O Sadurhen, ele é tipo o Cthulhu. Na mitologia do Lovecraft, o Cthulhu é um bucha, né, meu? Ele é assim... Sim, é mesmo, é. Ele é um monstrão pra gente, assim, ele é o Godzilla, vai, meu, assim. Só que tem outras entidades muito maiores, né, meu? Quer dizer, que seria esse Ogdul Jahad, né? Que parece uma lula, né? Um bicho no cristal, assim, né? Esse sim é o, vamos dizer assim, é o pica-grossa aí da história, cara. Só um pouquinho pra esquerda. Ali estávamos nós, um pai despreparado e um filho inesperado. Pra direita. Os rapazes lhe deram um nome naquela mesma noite. Considerando agora, talvez não o mais feliz. Porém, um nome que todos nós passamos a adotar. Nós o chamamos Hellboy. Olha o passarinho! O outro conto, na verdade é um livro, né, que é Uma Sombra sobre Smough, né. Bom, se você consegue traçar esse paralelo desse livro com o primeiro volume, né, da edição histórica, no, você consegue perceber também, quando você pega o castelo lá, né, a casa, no caso a mansão Cavendish, você consegue fazer um paralelo bem interessante com esse livro de H.P. Lovecraft, porque conta a história, né, de Robert, um homem que resolve depois comemorar a sua maioridade, ele resolve fazer um tour pela Nova Inglaterra, né, termina encontrando uma aldeia, né, a aldeia de Smough, lá se depara também com um mistério de seres antigos, mas na verdade, aí o que pode traçar de paralelo também com a questão dos humanos anfíbios, que na verdade eles seriam, provavelmente na história de Mag Mignola, seriam uma espécie de servos, né? Não sei se seria a palavra certa, mas os servos do grande dragão, né? Que estariam ali para fazer a vontade. No caso do livro de Lovecraft, você tem lá o contato, ele percebe que os habitantes daquela aldeia, provavelmente por eles terem tido contato, aí me corrijam se eu estiver errado, né, justamente com esses seres antigos, eles terminam se transformando num seres bastante meio que anfíbios ou peixes, mais ou menos assim. Cita também uma ordem esotérica, chamada Ordem Esotérica de Dagon. E o outro fato é que essa cidade era à beira-mar, né? Então isso faz um paralelo também com a mansão Cavendish, mas a mansão Cavendish ficava à beira de um lago, né? Um lago que, por sinal, era onde habitava o Sadu Ren. Um outro elemento que aparece, né, que aí é bastante influência do Burning, é aquela arma que o Hellboy usa, né, que ele foi um presente de um personagem chamado Tocha da Liberdade, que é do John Burning, né? Fala um pouquinho desse personagem, o Vitor. Olha, o Tocha da Liberdade foi um personagem que o Burning criou na revista Danger Unlimited, que ele fez para Dark Horse, era uma revista autoral. Mostrava um grupo de heróis com esse nome e tinha algumas histórias backup que eram estreladas por esse personagem, o Tocha da Liberdade. Que era um personagem, à lá, Capitão América, assim, um herói da Segunda Guerra Mundial. Quando o Byrne colabora com o Mignola nos roteiros da Semente da Destruição, ele acaba inserindo esse personagem lá na origem do Hellboy, nessa igreja onde ele surge. E uma curiosidade é que o Tocha da Liberdade fica eternamente registrado, né, na origem do Hellboy, naquela foto icônica que até reproduziram no filme do Hellboy bebê e os soldados daquele pelotão atrás deles. O Tocha da Liberdade está ali em destaque. Já na Semente da Destruição, o Hellboy comenta que a arma que ele está usando naquela HQ, que até depois na outra minissérie ele troca por uma outra arma mais moderna, mas essa arma da primeira aparição dele é a arma do Tocha da Liberdade, e o Tocha da Liberdade que treinou ele a atirar, inclusive fazendo menção de que ele era o pior atirador que ele já tinha visto, né? Isso porque provavelmente o Tocha da Liberdade nunca tinha assistido os filmes do Star Wars, né? Então ele não conhecia os Stormtroopers. Exatamente. E talvez porque o Hellboy era destro, né? E aí ele tinha que atirar com a mão esquerda, que era onde cabia a arma, na mão direita dela. Então, acho que ninguém nunca se preocupou com isso, dele não ser um ambidestro. Também tinha me ligado disso, não, velho. E uma coisa interessante do Tocha da Liberdade é que ele nunca mais apareceu nas histórias do Hellboy, porque ele é um personagem cujos direitos são do Byrne. É, o Luig comentou antes que o Byrne nunca pediu os direitos do Hellboy, até porque ele só fez o roteiro e não fez o argumento, né? Ele não é acreditado como co-criador, mas o Tocha da Liberdade é dele. Essa revista Danger Unlimited, onde ele surge, era uma revista autoral, assim como a Next Man que ele fez para Dark Horse. Ela foi cancelada, na verdade não era para ser uma minissérie em quatro partes, ela era uma revista de linha mensal que acabou sendo cancelada. Pelo fato do personagem ser do Byrne, a Dark Horse optou por não usar ele mais nas histórias do Hellboy, para que as histórias do Hellboy fossem todas nos créditos de criação do Mignola, né? Talvez acho que por isso acabaram abolindo essa arma tão icônica que ele tem, que é a arma que ele usa no filme, né? A Samaritan. E ele acaba usando uma arma mais moderna na segunda minissérie, a arma até explode, ele diz, puta, cansei dessas modernidades, né? E por ser um cara que não atira muito bem, ele até não teria necessidade de uma arma, mas ficou, né? Ficou, é uma imagem super icônica, o Hellboy e essa pistola do Tocha da Liberdade. Lembrando aí que vocês falaram do Hellboy não atirar direito por causa que ele não é canhoto, na verdade ele é canhoto, né? Mas o que eu lembrei, cara, foi que, assim, estúdio, cara, é uma merda, assim, né? E tem uma história que, assim, o estúdio começou a sugerir pro Del Toro, né, quando ele ia fazer o Hellboy, algumas ideias, sabe? Ele não pode ficar o Hulk, ficar nervoso e virar o demônio. Vamos trocar a mão dele pra ser a mão esquerda da perdição, porque vai ser difícil de um ator atirar e interpretar com a mão esquerda, né? Se ele não for canhoto. E assim, é por um golpe assim de sorte, assim, né, cara? O Ron Perlman, ele é canhoto, cara. Sabe? Era pra ser mesmo, assim, cara. Ele, né? Porque eu vi o filme ontem, cara, e assim, é muito legal a adaptação, assim, ele ficou perfeito, cara. Imagina, cara, um estúdio falar, vamos trocar a mão do Hellboy, cara, pra ser a esquerda. Loucura, né, meu? E aí perdia também aquela referência da música do Nick Cave também, né, meu? Que é a mão direita da perdição. Mas, ô, Regi, já pensou as repercussões políticas de o estúdio usar a mão esquerda da perdição? A esquerda que vai levar o apocalipse, já pensou as implicações políticas disso? Cara, eu não tinha pensado, e eu acho que o estúdio também não, cara, porque assim, e a hora que o negócio, sabe assim, você convence o autor, né, meu, você convenceria o Mignola, porque você escuta nas entrevistas o Mignola falando super, assim, ele é aquele rabugentão, assim, ele fala, eu gosto, quem não gostaria de ter uma adaptação dessa milionária, tal, tudo, mas é meio Alan Moore, né, meu? Ele fala assim, ó, a minha mídia é quadrinho, cara. Só que a grana que entra, cara, é só realmente um pirado que nem o Alan Moore pra não ficar seduzido pela quantidade de dinheiro que o cara ganha, né? Quando o trabalho dele é adaptado pra um cinema, principalmente for assim, né, mainstream, blockbuster, assim, igual foi Hellboy, né, cara? Então, quer dizer, isso daí, pressionando um autor, facinho o cara fala, não, pode trocar a mão, não tem problema. A gente adapta depois aí. Ah, né, isso, cara? É besteira. Direita, esquerda, é errado, meu, é tudo errado. Tem gente até que não consegue diferenciar direita e esquerda, né? Então isso é besteira. Vocês estão falando agora do filme, está o filme agora novo em produção, né, um reboot, mas, cara, eu não entendo, sabe, se for aprovado um filme para reboot do Reboy, por que não deixaram terminar a história que o Guilherme Del Toro começou, que tem um e o dois, que o dois acaba naquele aquele gancho, né, com a Liz Cheshman grávida, né, do Hellboy, tudo indicava que o terceiro ia dar um fecho para a história da mão direita da perdição, né, que tá bem encaminhada naquela cena lá no final, quando ele aparece a coroa dele e tal. Bem diferente do quadrinho, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso. Mas, cara, é uma pena, né? Porque, pô, se aprovaram um reboot, se o problema era dinheiro pra jogar nisso, porque muito se falou, né? O Ron Perlman falava direto no Twitter, pedindo pro pessoal fazer petição pra cobrar o estúdio pra fazer um filme do Hellboy. Eu achava que o problema era fazer um filme do Hellboy. Mas não, o problema parece que era fechar essa história, cara. Eu acho que Guilherme Del Toro, desde o início, ele teve muito embate com a produção. Se quem tiver o DVD ou o Blu-ray, né, você vai ter um dos extras lá, que é com, acho que ele, né, no evento, e ele dizendo assim que os caras questionavam até o termo Hellboy. Eu também fico muito triste, cara, por esse terceiro filme não terminar, né? Porque seria muito interessante mesmo. Você vê também os gêmeos, né? Que ele... Cara, o problema com o nome é porque o Hellboy, ele foi lançado na Páscoa, cara, junto com Paixão do Cristo, do Mel Gibson. Então teve alguns cinemas, assim, sabe, no sul dos Estados Unidos, no México também, ele falou, né? Teve alguns cinemas que não exibiram, cara. Agora, o que é mais legal dessa versão é a versão do diretor que você tem, né, Luiz? Você também tem? O mais legal, cara, é o comentário do Del Toro, cara, durante o filme, que uma hora ele se perde, cara, e começa a falar das histórias dele de criança, cara, e ele começa a falar que eles acharam um rato numas catacumbas, cara, e a avó dele viu um fantasma branco no cemitério. Cara, que loucura, meu. Sabe assim, você entende... Por que que o filme do Del Toro é daquele jeito, cara? Porque ele é muito pirado, cara. Muito pirado, assim. Ô, Reginaldo, e tem aquela questão também. Pensa você lançar um filme de um demônio, né? Que usa crucifixo, né? Usa o texto, né, velho? Um cara meio puxado pro católico, né? E ainda mais do outro lado, o Mel Gibson, que é católico, ó, bem conservador, que acredita no rito romano e lançar a Paixão de Cristo, de um lado, e você tá lançando um personagem quadrinho, que é um demônio meio que católico, né, cara? Uma outra coisa recorrente do Gibi é o Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal, né, que o Luiz já citou, e que deveria ser o mote do Gibi, né, no início, que o Mignola, na verdade, ele queria fazer um Gibi de equipe. Ele só tinha, na verdade, um nome forte, só o do Hellboy. Ele não tinha esse mote, né, os nomes dos outros personagens fortes para poder fazer. Então ele só tinha o do Hellboy. E alguns dos personagens recorrentes do Bureau é a Liz Sherman e o Abe Sapien, né? Fala um pouquinho desses personagens e do Biro, o Luigi. Cara, a Liz Sherman era uma pirocinética, né? Que o primeiro incidente dela, com o poder dela, é justamente quando ela é criança. E ela incendeia, assim, o quarteirão dela e, cara, mata os pais dela, mata os amigos, a vizinhança inteira, né? E ela é recrutada pro BPDP. Eu não sei nem se a palavra certa era recrutada. Ela é recolhida. E o Abe Sapien, ele foi encontrado no hospital chamado Hospital Trianon, em Washington. Aí tinha lá o nome lá no tubo, lá, Eastern Sapien, 14 de abril de 1865. Um bilhete pregado lá nesse tubo lá, certo que ele estava em êxtase, né? Tava lá a data da morte do presidente Lincoln. Aí chamaram ele, batizaram ele, Eastern Sapien, de Abraham Sapien. Pô, esses dois personagens, pô, são muito cativantes, mas é uma construção também. Assim, o Mignola começa a dar realmente importância a ele quando ele entende que esses personagens poderiam ganhar uma vida independente. Tem uma edição da Mythos, que é BPDP, volume 1, que é essa história Terra Oca, que quem faz a arte, inclusive, é o Ryan Suk. Você começa a ver esses personagens extra-Hellboy assim, interagindo. O Hellboy, ele interagindo com a Liz Sherman, pequenininha, menininha, sabe? Logo quando ela é recolhida. Todo mundo com medo de chegar perto dela, de dar comida pra ela, e o Hellboy chega lá com um pirulito pra dar pra ela. E quando o Abraham Sapien, ele tava lá naqueles tubos lá. Isso, inclusive, lembra muito o filme recente do Guilherme Del Toro, que tá concorrendo ao Oscar aí e tal, que ele ganhou até o Globo de Ouro agora, como diretor, A Forma da Água, filmaço, o pessoal lá fazendo experiência lá com o Abe, um tempão assim, o Hellboy, tá bom, já chega, aí tira o Abe desse tubo e diz, cara, vamos comer um sanduíche de presunto ali, caprichado, que você fica numa boa. Aí você vê a amizade que eles têm com o Hellboy, sabe? E nesse quadrinho também é apresentado aquele Johann Kraus, um cara que era um médium, que libera o espectro dele, a alma dele, e a cidade dele é arrasada por uma bomba nuclear. Aí quando ele volta, ele tá sem o corpo dele. São personagens cativantes, assim, e você vai vendo essa construção ao longo da série. O outro elemento recorrente são as aparições de fantasmas, né? Nessa primeira mini tem o Hélio Cavendish, eu acho que é assim que pronuncia. Você gosta dessas aparições espectrais, ou Regi? Cara, eu acho que o Mignola, ele faz uma aplicação de fantasma, assim, muito legal. Você pode reparar que ele não desenvolve a história do fantasma. É uma aparição, pronto e acabou. É sobrenatural, né? E fecha. No caso, esse Hélio Cavendish, ele parece quase assim que influencia, né, o Abe Sapien a tirar o arpão no Rasputin. Ele é um elemento de fora da trama, assim, que ele aparece e some. Aquele Lobos também de Santo Agostinho, é a menina, né, que ela se transforma num lobisomem, assim, uma sequência linda, a hora que também não desenvolve, é uma aparição. Então eu acho legal isso, cara, que é que mantém o mistério da história, o fantasma. Acho a aplicação excelente, assim. E uma das coisas também que é bastante recorrente em toda a produção do Hellboy é aquela coisa de alternar minisséries com histórias curtas para serem colocadas em antologias da Dark Horse, né? E uma dessas histórias curtas assim mais reverenciadas pelos fãs é aquela história das panquecas, né? Aproveita e fala um pouco dela e de como ela foi produzida, ô Regi. Cara, é uma história curtinha de uma página só. Foi um pedido da Dark Horse, já pra embalar o personagem do Hellboy. Assim, tipo, eles falaram assim: acreditamos, vamos acelerar, né? Já produz outra coisa. E você vê que o Mignola tava de má vontade, assim, né? Ele mesmo disse que ele fez essa história de má vontade. E ela é engraçada, cara, porque ela é uma página só, né? Ela mostra o Hellboy magricela, assim, um molequinho, fazendo birra pra comer, coisa de criança, assim. E ele vai e fala, né? Ele ainda fala que ele quer macarrão, ele não quer panqueca. Engraçadinha, assim. E a hora que ele prova, o inferno inteiro lamenta, porque, sabe, perderam o agente dele. É engraçado, cara, assim. Cara, é muito engraçado. Aí, então, tipo um javali, agora ele jamais voltará para nós. Este é, sem dúvida, o nosso mais tenebroso momento, que o guri acha bom pra caramba. Cara, porque é isso que eu falo, cara. Qualquer outro trabalho, eu comentei, reclamei com vocês aí há pouco tempo. Você, às vezes, lê algum material nacional que tem uma arte deslumbrante, cara, deslumbrante. Só que não tem nada, cara, é oco, cara, é oco, é vazio, não tem nada de história, nada de um negócio pedante e ruim. O Mignola não, ele botou conteúdo. Numa página simples, eu acho que até nem foi proposital, né? Mas ganhou ajudou pra compor o personagem passado tempo, ele mostrou, cara, assim, que você vê que o princípio dele é bem assim, John Locke, né, meu? Tábula rasa. Você vai ensinando a criança, você vai formando a pessoa, meu. Ela não é uma coisa que vem com software, né? Ela vai ser boa, vai ser má, né, meu? Então eu acho que ele foi seguindo esse caminho, que eu até... Assim, eu penso de outro jeito, eu penso mais o homem é o lobo do homem, cara. Assim, eu acho que meu conceito é esse, mas por admirar, cara, eu acho fantástico isso, cara. Né? Eu sou mais Thomas Hobbes, mas o caminho que o Mignola seguiu de pegar um demônio e converter ele numa pessoa boa, cara, eu acho isso encantador, cara, pra toda a série. Bom, as histórias do Hellboy são alternadas em minisséries e histórias curtas, porque o Hellboy ele nunca teve uma publicação mensal, né? Então ele tem uma estrutura bem confusa de publicação, que foi até um problema quando o Regi foi montar a pauta, né? E a gente até ficou meio confuso na hora de estudar essa pauta. Fala um pouquinho dessa estrutura esquisita, Luigi. Cara, essa estrutura reflete o estilo de criação do Mike Mignola, velho, porque... Como a gente já falou, assim, ele não tinha essa ideia acabada, finalizada. Ele não era um autor que diz, eu tenho esse personagem, eu tenho essa história e eu sei como ela vai acabar. Não, cara, ele foi descobrindo isso ao longo das histórias. Ele me lembra muito o Michael Moorcock, do Eric, de Melny Bonnet. Porque você vê na obra do Eric, ele faz muitas revisões, assim, nessas edições históricas, assim, tem uns comentários do Mike Mignola, ou antes ou depois das histórias, e ele sempre tá falando, olha, eu refiz uma página aqui e outra acolá, porque isso não ficou bom. Ele é sempre um autor insatisfeito. Aliás, todo autor é um autor insatisfeito. Mas ele aqui, ele leva as últimas consequências. No caso do Hellboy, a gente tem uma ideia errada, assim, por exemplo, se você tá acompanhando uma edição histórica, assim, regulamento, volume 1, Sementes da Destruição, volume 2, Despertar do Demônio, volume 3, Caixão Acorrentado. Nas edições das minisséries, eles têm algo que eles chamam de numeração interna, que é, na página dos créditos tem lá, Hellboy, número tal, assim, bem apagadozinho, mas tá lá. E a história do Hellboy, ela é do 1 ao número 57, depois tem uma fase que é chamada Hellboy in Hell, que tá saindo agora, que a Mitz tá pra lançar agora, o volume 2, comprei o meu, acho que eles estão postando nesses dias, que eu falei ainda agora, acaba a história do Hellboy, né? Mas o que a gente tá discutindo nesse podcast aqui, na verdade são as edições número 1 ao número 11. Do número 1 ao 4, são Sementes da Destruição, a minissérie que a gente conhece, que é a que lança o personagem, a edição número 5, Lobos de Santo Agostinho, são duas histórias curtas, são O Cadáver e Botas de Ferro. E essas edições foram publicadas no volume 3, que é O Caixão Acorrentado. Quer dizer, elas foram lançadas antes do Despertar do Demônio, que o Despertar do Demônio são, no caso, de 7 a 11. Aí a gente para por aqui no podcast, a gente vai seguir essa estrutura, a gente vai seguir a forma dessa numeração interna. E isso é uma confusão, cara, porque nos encadernados, essas histórias, uma tá na frente da outra, uma edição tá mais a dois encadernados depois. Por exemplo, esse Sementes da Destruição, ele deveria acabar com um epílogo, que é contado no Caixão Acorrentado, volume 3, que é essa história, exatamente, Caixão Acorrentado. Fala da paternidade do Hellboy. E, cara, é muito confuso, assim, assim em off, assim, a gente, né, discutiu muito isso, como a gente seguiria isso? A gente falaria só desse volume 1 e volume 2 na ordem. Deixa eu te falar, nós seguimos essa sequência aí sim. Mas você achou necessário, cara? Não agora, Reginaldo, mas depois. Porque depois a gente conversa muito, por exemplo, você tem um exemplo que você mesmo cita, do Fábulas. Você acompanhou o Fábulas do Bill Willian com aquelas moldurazinhas da página. Você só acompanhou essas. Pronto, a minha ideia pra gente pra trabalhar nesse podcast é exatamente esse. A gente deixar tudo que é dispensável esfiar no modo principal, da mão direita da petição e até o final. Mas viu, Luigi? Porque é engraçado, a menos que eles coloquem, por exemplo, essa história Panquecas, ela não aparece naquela relação. Ela foi publicada no Sementes da Destruição. Não, né? Ela foi Panquecas, ela foi publicada em mão direita da petição, volume 4. No 4? Sim, ela tá no volume 4, mão direita da petição. Eu me confundi com a sequência, porque também eu li pela edição histórica. Tem coisa que eu vi que eu não li, porque não tá nessa sequência. Vamos dizer assim, de forma prática, pra história do personagem, pra cronologia do Hellboy. Eu não percebi grande diferença. Talvez do Caixão Acorrentado. É um epílogo do Hellboy mandando uma carta pro Abe Sapiens, não é isso? Sim, sim, que conta aquela história, quando ele volta a East Brimwich, aquela igreja que, quando ele foi evocado, que é como se fosse um epílogo mesmo de Semente da Destruição, mas isso aparece em caixão acorrentado. O que eu quero dizer é que a narrativa do Mike Mignola, em certo ponto, fica muito confusa, porque é muitas idas e vindas. E não é aquele flashback profissional, assim. Às vezes ele pega, refaz uma página, num quadrinho, ele diz, ó, isso aqui vai ser citado mais, né, na frente, em dois encadernados. Às vezes a história fica muito confusa, cara. Eu, pelo menos, eu tenho essa impressão. Mas de início, não. Assim, como você bem falou, dá pra ler naturalmente, se você puxar pro lado do Semente da Destruição pra Despertar do Demônio. Mas lá na frente, fica bem confuso. Tanto que a Mitsu agora republicou que é um tijolo, que é a morte do Hellboy, que reúne três arcos num só. Mas esses arcos, pelo menos da forma que foi publicado, cara, foi um Deus nos acuda pra gente entender, assim, essa lógica, essa sequência. Porque ele quebra muito o ritmo da narrativa. Vamos encerrar por aqui esse bloco, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais dessas histórias curtinhas do Hellboy. Abram Sapien. Encontrado vivo num aposento secreto do abrigo de enjeitados de St. Prinian, Washington. Seu nome foi tirado de uma pequena inscrição na lateral do tanque. Ictio Sapiens, 14 de abril de 1865. O dia em que Abraham Lincoln morreu. Portanto, Abe Sapien. Bom, vamos começar esse bloco. Vamos falar agora de uma outra história curta, né? Que é Os Lobos de Santo Agostinho, que foi publicado originalmente na revista Dark Horse Presents, números 88 a 91, em capítulos de 8 páginas, em preto e branco. Ela foi compilada pela primeira vez em 95, numa edição especial de 48 páginas, que é o Hellboy The Wolves of St. August, colorida e com 8 páginas a mais, que era para dar mais ritmo na história e completar a trama. É, na primeira vez que ela foi publicada aqui no Brasil, ela foi chamada de Os Lobos de Santo Augusto. O que, que você achou dessa história, Dão? Ah, pô, eu gostei bastante. Assim, eu gosto dessas histórias curtinhas que ele faz pro Hellboy, sabe? Essa história de 8, 10, 12 páginas, que elas são bem concisas, dá uma boa preferenciação, mas não deixa de envolver coisas da mitologia do personagem. Dá pra você tirar um bocado de coisa ali que ele vai pincelando, né? Jogando, assim, coisas mínimas da mitologia, e aos poucos você pega pra ler isso tudo de uma tacada, essas histórias curtas, você faz um panorama bem completo. Essa especificamente eu gostei, a forma como ele envolve assim, a própria mitologia de Santo Agostinho, de como ele coloca essa coisa do lobisomem dentro daquela vila, de como ele usa a personagem, né, a professora, para explicar, né? Esse começo tem muitos diálogos, né, porque tem muita coisa para ele explicar, mas não fica amassante, até porque se você gostar do tema, né, dessas coisas que ele usa, dessa parte mística que ele usa, você vai embora. Então ele faz uma construção bem legal disso, e a forma como o lobo aparece e a luta que ele faz no final, assim, eu fico muito, é uma dessas curtas, desse comecinho, é da minha preferida. Eu não conhecia essa história dessa mitologia de Santo Agostinho, de ligar isso com o lobisomem homem e toda essa maldição, isso pra mim é novidade. A minha percepção de lobisomem é diferente, é aquela um pouco mais clássica. Isso é uma outra história curta, né, que seguindo nas publicações, é aquela O Cadáver e as Botas de Ferro, né? A primeira é baseado num conto inglês chamado Teagle Kane e o Cadáver, e foi produzido para ser publicado de duas em duas páginas, né, no catálogo de uma comic shop americana. A pedido da comic shop, fez esse pedido para Dark Horse, e a Dark Horse pediu pro Mignola produzir para esse catálogo. E nessa história, o Hellboy, ele é chamado para encontrar um bebê que foi sequestrado e substituído por um demônio inferior. E para resgatar esse bebê, o Hellboy tem que entrar no jogo desses demônios e sepultar um corpo em um solo sagrado, né? Ele sai procurando esse solo, ele vai em vários lugares e nunca consegue, porque sempre tem alguma coisa que impede ele de fazer esse sepultamento. E é engraçado que a figura desse corpo, ele acaba aparecendo no primeiro filme do Hellboy. E além disso, ele acaba acrescentando outros mitos ingleses e irlandeses na história, e muitas pessoas consideram essa a melhor história do Mignola com o Hellboy. Ele até fala um pouco disso na introdução dessa história na edição histórica, né? Olha, eu li essa história do Cadáver depois da Lobos de Santo Agostinho, que eu gostei bastante, concordo com o Dão, acho que das curtas é minha favorita também. Essa do Cadáver, ela é muito legal. Ela é muito legal porque ela reúne vários folclores ingleses. Essa menininha que o Hellboy resgata, ela vai aparecer lá na frente depois, no final da saga do Hellboy na Terra, lá em Caçada Selvagem. É muito bacana ver o Mignola trabalhando com essa mitologia das fadas, né, do povo das fadas. Na minha opinião, ele fez isso muito bem. Só pra polemizar um pouco, o Del Toro, no Hellboy 2, no Exército Dourado, não faz isso bem. Não consegue colocar bem o Hellboy dentro desse contexto de folclore inglês, fadas, elfos e etc. Eu acho que o Del Toro pesa muito a mão naquele filme, quis fazer uma coisa muito dele, assim, só o Hellboy é quase um coadjuvante no próprio filme, né? Mas aí, antes de eu falar que o Hellboy não funciona com fadas e etc, e folclore, eu tenho que ler essa O Cadáver. Essa é um exemplo de como o Mignola consegue reunir esse monte de conceitos, né? Alienígenas, Lovecraft, folclore, fantasma, o Hellboy consegue colocar isso tudo no mesmo universo, dialogando. Eu acho, não sei se é a melhor história dele com o Hellboy, ainda não li tudo dele com o Hellboy pra dizer isso, mas é uma história muito legal, e ela é homenageada aí sim, de uma maneira bem mais interessante, como você bem lembrou no primeiro filme, né, aparece que não é o cadáver da história, mas o Hellboy faz isso, né, de andar com um cadáver enrolado no pescoço. Eu gostei muito dessa historinha aí, O Cadáver. E a história seguinte é o Botas de Ferro, né? Que, segundo o próprio autor, não é bem uma história, em si um incidente, né? Que quando chegou a hora de republicar O Cadáver em uma edição especial, ela não era longa o bastante para uma edição única. E o Mignola não quis acrescentar mais páginas porque ele, apesar de no início ele não gostava muito da história do Cadáver, ele aprendeu a gostar e ele já, nesse ponto, ele já gostava muito da história. Então ele não se sentia à vontade para acrescentar mais páginas a essa história. Então ele resolveu completar a edição com essa história Botas de Ferro, que era uma história inédita. Yuri, fala um pouquinho dessa história, de como o Mignola usou os peritos ocultistas para transmitir todo esse folclore para o leitor. Conta a história de uma espécie que, em determinadas regiões, né, você tem uma espécie de gnomo, um fada, um elfo, que é assassino, normalmente habita castelos ou casarões antigos, né, onde no local tivessem ocorrido incidentes extremamente violentos, batalhas, essas coisas, e se aproveitava de viajantes, né, que estavam passando pelo local para matá-los, né, e tirar o sangue deles. É também citado no glossário do terceiro volume, né, que compõe essa história do Botas de Ferro. Ele usava esse sangue para encharcar a boina vermelha, né, esses gnomos usavam tipo uma boina, um chapéu vermelho, que se ele não fizesse isso, ele é que morreria, né. Então aí a história conta no momento em que Hellboy, ele vai tentar resolver justamente um incidente, né, de viajantes que estavam passando por esses locais, aquela região, e estavam sendo mortos. É interessante que no glossário fala também que você consegue vencer esse gnomo, né, o elfo, né, né, citando passagens bíblicas. No caso de Hellboy, não, ele captura, né, o gnomo, consegue capturar, amarrá-lo, né, e levar para a igreja, né? E quando ele atira no solo sagrado, o gnomo é destruído, né? E aí só sobra as botas de ferro, já que esse gnomo justamente usava botas de ferro, né? Em seguida, nós temos o Caixão Acorrentado, que a gente já citou bem rapidamente, e que não é nada mais, nada menos que uma carta, que é um desabafo do Hellboy pro Abe Sapien, né? E aqui nessa história a gente ficou sabendo um pouquinho mais da origem do Hellboy e quem são os pais biológicos, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Pais biológicos de um capeta. Aqueles ali são o Azael e a Sarah Hughes. Foi a primeira vez que o Mignola voltou, né, no que seria a origem do Hellboy, Deus Semente da Destruição, e que ele explorou um pouco mais quem seria o Hellboy, embora ele já largue pistas que o Hellboy tem um papel muito mais importante no inferno do que a gente imaginava. Até na história anterior, o cadáver, o Rei das Fadas, diz que ele é uma trindade, né? Ele é uma criatura infernal, celestial e humana. E nessa história, você vê que ele tem uma mãe humana, é uma bruxa que tá no seu leito de morte, falando com um padre e uma freira, que são aqueles fantasmas que a Cynthia vê no início do Semente da Destruição. E ela tá dizendo que ela errou, que ela renuncia ao diabo e que o diabo vai vir buscar ela naquela noite. Então ela pede que acorrentem ela no caixão e façam vigília por 3 noites para defender ela do diabo. Se eles conseguirem, ela vai ser salva. Né? O Hellboy, ele volta nessa igreja e acaba testemunhando num sonho, numa aparição, esses eventos. E ele vê o diabo vindo buscar essa bruxa e dizendo que ela vai gerar o filho favorito dele. E ele olha pro Hellboy nessa aparição e o Hellboy entende que ele é esse filho. Do diabo com a feiticeira. Eles não são identificados, tá? Como sendo o demônio Azael, e ela não é identificada como sendo a Sarah Hughes. O Mignola vai explorar isso mais pra frente, até vai explorar a própria cena do nascimento do Hellboy em Pandemônio, né? A capital do inferno, que não aparece. Acho que aparece naquela história, curiosamente, aparece naquela história Panquecas, aparece Pandemônio, a capital do inferno. E aí depois a gente vai ficar sabendo até que essa Sarah Hughes tem uma história muito maior do que só ser uma bruxa. Ela seria até uma descendente de um filho bastardo do rei Arthur com a sua meia-irmã, a Morgana Le Fay, o que faz com que o Hellboy tenha uma linhagem que vai diretamente ao rei Arthur e seria o legítimo rei da Inglaterra, por isso. Mas isso o Mignola só vai explorar lá em A Caçada Selvagem, que é a primeira dessas 3 minisséries que o Ludwig bem lembrou, que são a morte do Hellboy, né? A Caçada Selvagem, O Clamor das Trevas e... me esqueci a última. Mas que a Mythos republicou agora numa edição gigantesca com as 3, já que as outras 2 primeiras estavam praticamente esgotadas. Então isso a gente comenta mais quando a gente chegar no final da vida terrena do Hellboy. E uma curiosidade, né, que ele no finalzinho da edição, ele comenta com o Abe Sapien um avistamento de um homem traça, né, na Virgínia Ocidental. E esse personagem, ele existe, né, ele é o traça, o The Moth, do Gary Martin e do Steve Hood, né, que você gosta tanto, ô Vitor. Você chegou a ver alguma coisa desse personagem, não? Ele é da Dark Horse também, né. Embora as histórias do Hellboy, elas funcionem muito bem sozinhas, a gente tem que lembrar que ele era do universo Dark Horse, ele estava de alguma forma inserido, ele não chegava a ter participações diretas. Depois ele tem muitos crossovers que fazem parte do que seria essa cronologia que o Ludwig estava comentando, inclusive crossovers com Starman, com Batman, com aquela personagem, a Ghost, alguns até saíram, né, nessas edições históricas, mas o Mignola brincava, né, assim como ele colocou o Tocha da Liberdade, o próprio Byrne provavelmente colocou o Tocha da Liberdade no Semente da Destruição, ele colocava essas pequenas referências ao resto do universo Dark Horse. Bom, então vamos encerrar esse bloco, que no próximo bloco a gente vai falar da última minissérie que abordaremos neste programa. Eu odeio essas revistas em quadrinhos. Ah, isso não deve ser. Nunca fazem os olhos direito. Já estamos partindo para o final do podcast. Essa mini que a gente vai falar agora é o Despertar do Demônio, mas que poderia ser melhor traduzida talvez como o Despertar do Mal, né? E nessa mini, o BPDP vai até a Romênia em busca de um antigo tirano vampiresco. O Hellboy não espera que esse caso tenha algo a ver com aqueles antigos aliados nazistas do Rasputin, que apareceram lá no Semente da Destruição. E ainda tem ligação com a mitológica deusa das bruxas, a Hecate. E nessa mini nós temos mais detalhes de que o Hellboy, ele foi trazido para uma missão aqui na Terra e que essa missão pode causar o fim do mundo, né? E aqui a gente pode falar um pouco mais desse outro pai do Hellboy, que é o Rasputin. Fala um pouquinho do Rasputin, o Regi. Cara, o Rasputin é um personagem histórico, né, real, né, ele existiu de fato, tem até um certo membro dele conservado aí por aí de 30 centímetros, assim, né, cara, pra provar que o cara não era pouca coisa, né, mas é assim, o Mignola pegou, aproveitou esse personagem, que ele é um monge, né, russo, era cheio de conspiração, era um trambiqueiro, na verdade, né, cara? Não sei o que ele fez, que ele conseguiu salvar o filho do nobre, assim, né? E ele acabou influenciando até a czarina russa, né? E isso daí, uma hora, acabou pisando no calo da pessoa errada, mataram, esquartejaram, afogaram ele. Envenenaram. É, não morria, né? E a partir desse ponto, Mignola se aproveita, pega esse fato e dá continuidade, mostrando que o Rasputin sobreviveu, acabou indo para, acho que é o Tibete, alguma coisa assim, e ele acaba encontrando essa mitologia do Ogru Jahad, né? Que é o Cthulhu é o deus cósmico da mitologia do Mignola, né? E a gente conhece ele, né? Começo lá atrás, no Semente da Destruição, ele invocando o que vai causar o Ragnarok, que acaba sendo o Hellboy. Só que o Hellboy não aparece onde eles fizeram a convocação. Aparece depois aonde está o exército americano. É engraçado que o Rasputin, ele é um personagem interessante, que ele não é assim, um vilãozão maquiavélico, assim. Eu acho até legal aquela fala que ele tem no final com a Baba Yaga, que você vê que ele tá querendo pegar a parte dele, assim, né? Ele não quer servir esse demônio ou a criatura cósmica, ele quer tirar o pedaço dele e ele não consegue, assim, né? Ela até ironiza ele, né? Que fala que ele é. Ele não é mais mago, ele não é um ser místico, ele é só um homem, cara. Eu achei esse pedacinho, assim, sabe, assim, o cara dando um desabafo quando a Baba Yaga pergunta pra quem que você serve? Ele fala, não, eu sirvo a mim mesmo, que é aquela visão autoral do Mignola, né, cara? Não sei se foi proposital, ele pega e quase coloca aí um desabafo do próprio Mignola. Era até uma coisa que eu ia falar, né? Porque ele é questionado lá. Ele primeiro vendeu lá pra Baba Yaga, depois pro Ogre do Jahad, e em Despertar do Demônio ele sacrifica a Ilsa pra Hecate, né? Então ele é bem volúvel, né? Ele serve todo mundo e no final ele tá buscando os próprios propósitos, né? É, um personagem riquíssimo, cara. Ele tá sendo aproveitado agora numa série própria, assim. É um prequel, né, meu? Agora que, como o Luigi falou, que acabou a história do Hellboy, dá pra desenvolver esse universo aí. Cara, e essa história que você tá falando aí, esse epílogo, como eu falo ainda agora, faz parte da bagunça editorial que é, ou pelo menos essa bagunça que era o Hellboy dentro da cabeça do Mignola. Porque na minissérie original, Despertar do Demônio, esse epílogo não fazia parte. Aí ele fez exatamente pra o encadernado. Ele viu que tava faltando alguma coisa e fez essa história curtinha pra dar esse fecho pra o Rasputin nesse momento. É, e uma coisa que a gente tava falando aqui, que o Regi falou do tamanho do dote do Rasputin, tem um museu que diz que tem lá o bicho conservado e é uma exposição procuradíssima, né? A gente vai até colocar aí o link no post pra falando sobre não, isso. Não, vai não, vai não. Não, tem fotos, tem fotos do pênis do Rasputin conservado. Cara, tu tá olhando aí, Vitor? Não, eu só olhei umas 15 pra ter uma referência visual. Mas foi... Deu uma comparada aqui, normal, cara. Não sei que vocês estão impressionados, normal. Eita, o negócio tá feio aí. A gente olha e chora, né? Seu Deus prefere ficar em silêncio. O meu vive dentro de mim. Toda vez que eu morri e fiz a travessia, um pouco mais, o mestre voltou comigo. Ele revelou para mim o verdadeiro nome do filho. Gostaria de saber. Essa mini, ela pode ser considerada uma história de vampiro, Yuri? Totalmente uma história de vampiro. Agora, eu acho que ele vai além da visão clássica que a gente tem de vampiro, do sugador de sangue. Não que isso não esteja presente na história, tá? Mas isso não importa tanto. Porque ele pega a história, a ideia clássica do vampiro e amplia com isso, assim. Ele vai buscar nas lendas sobre vampiro na Mesopotâmia, né, na questão dos assírios, dos sumérios, vai também na questão da Grécia. Então ele pega todo o conceito, né, do Vladimir Jerescu, mas sim, a história é uma história, o Despertar do Demônio é uma história de vampiro. Agora, se você quer traçar paralelos com história clássica, aí não, mas é uma história de vampiro, mas ele enriquece com outras mitologias, né? Você falou, Yuri, sobre o Vladimir Jurescu, mas ele é um mito real, Dão? Você sabe se ele tem alguma ligação com a história do Drácula? Não, pelo que eu encontrei, ele é a invenção mesmo do Mignola pra série, né? Ele fez aquilo que o Reginaldo falou no começo, né? Essa coisa meio Tarantino, de pegar várias influências e juntar num personagem só. Que ficou muito bom, inclusive, sabe? Eu gostei muito. Apesar do desfecho lá de Despertar do Demônio, eu não ter gostado muito, assim, a primeira vez que eu li. Mas o personagem em si, a construção que ele fez do personagem, ficou muito boa. E a forma como ele apresenta o mesmo, assim, através dos outros personagens falando dele, né? Da sua origem, esse tipo de coisa, ficou muito bom. O personagem em si mesmo é aquela salada mesmo de várias referências de outros mitos, mas pegando de base o mito do Drácula original, né? Aquele mito, tanto que ele é romeno, né? Tem esse nome aí, romeno, que quem assistiu a Copa de 94 vai lembrar desses nomes, desse estilo romeno de sobrenome, mas é mais essa criação dele em cima dessa mitologia aí, juntando com vários outros elementos que ele pegou ali de outros mitos de outras regiões dali da Europa Central e juntou nesse bem bolado, nesse personagem. Que eu, assim, eu falei, eu gostei muito da forma como ele explora isso, de como ele desenvolve isso mais na frente, de como ele envolve o personagem nessa história com esses outros coadjuvantes ao redor, sabe? Minha única coisa mesmo é o desfecho dele, mas isso a gente comenta mais lá na frente. Tem um easter egg aí, né, Vitor? Tem um easter egg do... Então tinha comentado que o Mignola tinha trabalhado no Drácula de Bram Stoker, o filme, né? E esse filme, ele popularizou muito aquela imagem do Vlad Tepes real, ou a figura tida por real do Vlad Tepes, de bigodinho. E no Museu de Cera, logo no comecinho da história, quando os nazistas roubam o corpo do Jurescu, aparece essa figura do Vlad Tepes e dos inimigos empalados, né? Naquela imagem bem conhecida. Achei legal a maneira que o Mignola achou para mostrar na história que sim, que ele tá homenageando esse mito, né? Como eu falei lá no começo, que eu achava que o Mignola ainda não é esse roteirista todo, eu achei essa história um pouco confusa. Eu não acho que todos aqueles elementos, eles se ligaram bem, entendeu? Até porque a história, ela se passa, ela começa se passando em um lugar e ele passa para outro lugar, ele passa em vários pontos diferentes e eu achei particularmente bem confusa, diferente do Sementes da Destruição, que foi roteirizada lá pelo Birney, e é muito mais fácil, muito menos confusa, muito mais linear do que essa história. É como eu falei, não li o que veio depois do Hellboy, mas o Regi falou que ele evoluiu muito, mas eu acho que aqui nesse início ele ainda tá bem, como roteirista ele ainda não me ganhou nesse comecinho da história. Cara, eu vou te dizer que eu gosto mais do roteiro dessa história que do Sementes da Destruição. Eu acho Sementes uma história muito legal, acho muito interessante como ele junta a história dos fantasmas com o Lovecraft. Mas eu acho que o Sementes demora muito pra engrenar lá na última edição, que fica bom. E essa Despertar do Demônio, ela já tem ação desde o começo, né? Eu acho genial aquela sequência do Hellboy chegando no Castelo Jurescu, que eles despacham 3 equipes pra investigar 3 possíveis locais onde estaria, quanto que seria um Castelo Jurescu. E o Hellboy vai sozinho e ele acaba encontrando na cagada, né? Os nazistas. Ele bota aquele jetpack lá que não funciona e ele cai de cabeça, literalmente. Não, isso é legal. Isso é legal. Acho genial isso. É um negócio de Jirico, né? Um jetpack com um cara que tem uma cauda, né? Exato. É verdade. E o cara ainda fala, né? O cara ainda fala, cuidado com a cauda. Ele vai fazer o quê com a cauda? Enfiar no cu, filho da puta? Cara, não tem lógica. Mas assim, é uma coisa recorrente nas histórias do Hellboy, é exatamente isso, assim, ele chega num vilarejo, vai investigar, ele chega meio descrente e tal, mas uma coisa que eu acho bem interessante, e isso é do Mignola Verse, é que não tem esse o mundo Hellboy convive com fantásticos, tanto que você nunca vê o estranhamento do público civil, assim, com o fato de conviver com um demônio de chifres aparados. O pessoal, assim, fala numa boa com o Hellboy, sabe, não tem esse negócio. Pronto, isso é uma coisa que eu não gosto do filme Del Toro. que aquilo era um segredo. Não, assim, o universo do Hellboy, ele convive com o Fantástico, assim. Ele, de certa forma, ele já crê que isso pode acontecer. E o Biro de Defesa Paranormal serve exatamente para isso, para conter essas ameaças paranormais, assim. Você não vê em nenhum momento essas histórias, isso ao longo de todo o run do Hellboy até o final. Você não vê esse estranhamento com o público, assim. Você não vê isso. Ah, Luvig, eu concordo muito, cara. Eu acho o primeiro filme do Hellboy uma ótima adaptação, uma ótima transição pro cinema. Tem algumas diferenças pros quadrinhos, mas não tinha como ser igual. E eu não gosto disso, do Hellboy ser tratado como um bicho papão, um pé grande. Só que eles acabam deixando isso meio de lado. E no segundo filme, eu não gosto mesmo da maneira como o Del Toro lida com isso, do Hellboy egocêntrico, vaidoso, querendo ser visto pelo público. Aí o público rejeita ele como se ele fosse um monstro, sabe? Eu achei uma bobagem isso. Pois é, cara. Isso não tem nos quadrinhos, cara. Tanto que, pronto, nessa história que eu contei agora, o Terra Oca, cara, é lindo, assim, a retratação do Hellboy, sabe? Mais lá na frente, na história chamada Quase um Deus, porque nessa história do Despertar do Demônio, ele apresenta o personagem, que é o homúnculo, que o Hellboy, mais tarde, ele batiza o cara como Rogers. Não, não vai chamar ele de homúnculo, vai chamar ele de Roger. E ele, cara, ele trata esses personagens do Biro como iguais, de certa forma, é uma família mesmo, porque são todas aberrações e, pô, são minhas aberrações, são meus amigos. E mais tarde, lá na frente, porra, infelizmente eu tenho que falar, mas esse, o Hellboy, ele sai do Biro e esses caras ficam perdidos, porque a referência dele era o Hellboy, era a liderança. Aí tem uma cena lá que o Roger diz, ah, então você agora é um líder. Diz, não, cara, eu quero é sair também. Tava aqui pelo meu amigo, sabe? O Hellboy era o centro da família. Aí é que esse, o Biro fica interessante, que vai ter que lidar com algumas conspirações, por exemplo, nesse Quase um Deus, o Biro, ele implanta uma bomba no Roger, caso ele se vire contra o Biro. Pelo menos nessas histórias de início, a gente vê, pô, é tudo uma boa, é tudo uma democracia, o pessoal não tem nenhum estranhamento, porque o cara tem um peixe, tem uma pirocinética, tem um demônio. Cara, mas aí depois, assim, a gente vai vendo, assim, que tem uma certa sujeira no Biro. E tem essa história do Hellboy, se ele pode ser considerado um brucutu. O que, que você acha, Vitor? É, tem essa questão que na origem o Mignola queria fazer uma história do BPDP, né? E que o Hellboy seria aquele personagem que é o que a gente chama de tanque, né? Ou o brucutu, que é aquele cara que... A característica dele no grupo é ser o personagem da força física, aquele cara que você coloca pra resolver os problemas de força física. E eu acho que, embora o Hellboy tenha essa característica de ser o personagem mais forte do Biro, de ser o cara que sai na porrada com os bichos, eu acho que ele é muito mais complexo com isso, né? O próprio Mignola anunciava ele como o maior detetive do sobrenatural do mundo, quando ele começou com aquelas historinhas curtas que foram... Na verdade, a primeira aparição dele é uma historinha curta que saiu num suplemento da distribuída, né, na San Diego Comic Con, que é ele enfrentando um cachorro gigante, que seria o Anubis, né? Essa é a primeira aparição do Hellboy. Semente da Destruição é a primeira mini. E o Mignola anunciava ele como o maior detetive sobrenatural do mundo. Então ele não tinha, quando ele acaba realmente estreando, não tinha isso de ser só um porradeiro, né? E eu acho que ele não tem. Inclusive, ele é um personagem que eu gosto porque ele não é, a porrada não é a primeira opção dele. Quando ele encontra uma entidade, alguma aberração que ele não conhece, que ele não sabe se é maligno, ele tenta conversar. Naquela história que a gente mencionou, o cadáver, ele não sai brigando com as fadas e os gnomos. Ele sabe, ó, esses caras têm regras, eu vou jogar pelas regras dele, porque se eu cumprir as regras, eles vão me devolver o neném. E é isso que ele faz. Ele diz, ó, você tem que enterrar esse cadáver em solo consagrado. Ele não fica brigando, sabe? Então ele tem esse lado da força física, mas ele não se resume a isso. Acho que é um personagem com mais camadas. O linguajar dele é bem paulistês, né? Mano, cara, peraí. Concorda, isso aí, falou. Esse é o tradutor, é, né? Assim, né? Esse é o tradutor. Eu acho que aquele no Botas de Ferro que ele fala pro cara, se ferrou, trouxa. Cara, eu só gosto dessa história aí que você falou, Vitor. Ele dá uma batidinha com a ferradura, meu, na cabeça do neném, meu. Sabe aquela boleia mole, meu? Quer dizer, ou ele era um duende, meu, ou ele morreu, né, meu? Porque ele deu uma... Não, e ele bate no neném de verdade também. Ele dá uma encostadinha assim com a ferradura na testa do neném pra ver se não é um neném. Não é uma encostadinha, não, cara. Tem a onomatopeia, meu, que é um tec, tec, tec, tec. Tá vendo? Por isso que é o mochila de criança, tá vendo? É. Com gosto, né, meu? O cara dá uma cacetada com a ferradura pra marcar, né, meu? E parece que o Mignola aprendeu com o John Byrne desenhar criança, né? Porque é esquisito igual, né? Você não sabe quando é o duende e quando é a criança, né? Bom, a gente falou muito, né, sobre as histórias do Garoto do Inferno, então no próximo bloco a gente vai para as nossas indicações. Alonga. Unrama. Repita. Anunk Unrama. Bom, vamos começar nossas indicações. Eu queria que, assim, que a gente indicasse pelo menos uma obra relacionada com sobrenatural ou com terror, ok? Vamos começar com você, Dãozinho. Eu queria indicar, só tem uma indicação mesmo, que é um livro que a gente fala muito dele aqui, né? Do Howard Philip Lovecraft, que é Nas Montanhas da Loucura, que coincidentemente é um daqueles milhares de projetos do já citado Del Toro que não foi pra frente, né? Ele queria fazer o filme desse livro e terminou desistindo aí no meio do caminho. Acho que entre ali o período do Hobbit, antes ele desistir de vez do Hobbit, ele desistiu desse livro aí. Foi lançado originalmente no começo dos anos 30, numa dessas revistas que o Lovecraft publicava muito, mais precisamente na Astonishing Stories. E aqui a versão mais recente, que é a que eu tenho, é da editora Edra, que é traduzido pelo Guilherme da Silva Braga, que é um dos especialistas em Lovecraft no Brasil. É basicamente aquele tema lá do Semente da Destruição, né? Que o Yuri já falou. Só que em vez de ser uma expedição ao Círculo Ártico, é na Antártida, né? Uma expedição que vai lá atrás de umas ruínas de uma civilização bem antiga à humanidade. Se você quer conhecer o cerne da escrita do cara, da obra dele, basta ler. Ele é uma novela bem curtinha, deve ter um pouco mais de 100 páginas, que é narrado em primeira pessoa por um diário, uma espécie de diário do cara que tá na expedição. E ele apresenta toda essa mitologia básica do Lovecraft, tá bem sintetizada nesse livro, né? A forma como ele descreve essa sociedade ancestral é, assim, uma coisa que você nunca, eu mesmo nunca vi em outro autor, seja em qualquer obra, sabe? Ele faz umas descrições que é muito, muito foda, assim, desses mitos. Odão, você mencionou que saiu numa revista, isso saía em capítulos, né? Não saiu toda de uma vez a história. É, porque ele queria publicar o livro, né? Só que um editor recusou, e aí ele resolveu publicar os capítulos de forma seriada nas revistas, porque ele achou que tava muito grande a história, pediu pra ele condensar. Aí ele não quis condensar e lançou em formato seriado, que era bem comum, né, naquela época. Não, e o legal é que ele fez esse seriado, e se você vai lendo, ele faz um suspense, né, ele não entrega o que tá acontecendo do começo. O personagem, ele meio que encerra cada capítulo sempre com um cliffhanger, né, sempre, ai, mas e aí nunca vou esquecer o que nós vimos naquelas montanhas da loucura, e não diz o que é, né, você fica numa agonia lendo isso aí. Vai para suas indicações, Luigi. Cara, eu só quero indicar uma série que eu era apaixonado, durou 5 temporadas, 2008 a 2013, que é Fringe. Praticamente o que o BPDP é. Era uma mistura ali de Arquivo X com Twilight Zone, assim, com essa Fringe Science, né, essa ciência de borda. Ela passava na Fox. Cara, vale muito a pena você comprar o box do DVD. Não é caro, cara. 20, 22 episódios, cara, que não cansa. Hoje em dia eu não tenho mais paciência pra assistir esse tipo de série, assim, com mais de 10, 13 episódios. Pô, Fringe era muito legal, bicho. Fez sua própria Crise nas Infinitas Terras. Personagem Oliver Dunham, o Peter Bishop, o Dr. Walter Bishop, o pai e filho, cara. A relação era muito boa. Até hoje eu tenho saudade dessa série, eu acho que acabou bem legal, como eu disse, são 5 temporadas, um box no DVD desse é em torno de R$40, R$49, ainda tá em catálogo, dá pra encontrar fácil aí, é o fino isso aí. Eu comecei a assistir Fringe, eu acho que eu devo ter parado, tava assistindo junto com a minha mãe, com a minha esposa, eu devo ter parado no início da terceira temporada e nunca retomei, velho. Eu não lembro mais, eu lembro muito pouco da série, mas eu lembro que eu gostava, mas eu parei que a minha esposa não gostou muito, e aí a gente toda vez chegava pra poder parar pra assistir e sempre tinha alguma outra coisa pra fazer, eu acabei não terminando essa série. Cara, você sabe que eu tenho uma dificuldade imensa, assim, pra assistir uma série uma vez na vida e nunca mais eu volto a ver. Cara, essa série, diferente de todas as outras, assim, eu tive vontade, bicho. Eu comecei a reassistir a primeira temporada, cara, e pega a pessoa. Tanto que eu nem lembrava de boa parte dos episódios individuais. Você vai ver na série ao longo todo, e ela é do criador do Lost, né? J.J. Abrams. Mas não é como Lost, ele dá respostas e tal. Era o que eu ia falar, você falando que é do criador de Lost, isso pode afastar muita gente, né? Que Lost, apesar de ser uma série muito legal, aquele final foi meio esquisito, né? Aí tá atenção Reginaldo aí. Então vai, já que você falou do Reginaldo, vai para suas indicações, Regi. Cara, eu vou indicar aquela série que tá saindo aí da Dark Horse, o Rasputin, né? Rasputin, The Voice of Dragon, né? Tá na terceira edição, que eu tô achando bem legal, cara, porque realmente pega esse comecinho aí, antes de existir Birô, né? e pega o professor lá, o Trevor Rutenhorn, novinho também. Ele é tipo um Constantine, assim, né? Ele é bem legal mesmo. E uma outra dica que eu queria falar também, eu fui pesquisar e tá baratinho, cara, aquele livro The Art of Hellboy, mas no formato Kindle. Ele tá saindo R$13 e ele é assim, cara, ele é maravilhoso, assim. Com as artes do Mignola arrebentando, cara, arrebentando, assim. Às vezes ele pega um detalhezinho, né, cara? Eu adoro o sapinho que ele desenha, cara. Imagina então. É verdade, ele desenhou muito lá ali no comecinho, né? Na primeira mini, no... É, o sapinho dele é bonitinho já, mano. Então imagina o resto, assim. É muito legal os detalhes que ele coloca de props, assim, né? E tá baratinho, R$13 aí. Você desvia de uma edição de Renascimento aí, foge de uma revista da banca e compra isso daí no Kindle, não faz nem volume na sua casa e você vai ver uma arte maravilhosa, cara. Só queria pegar uma deixa na primeira indicação dele, é que você quiser conhecer uma outra versão do Rasputin, ele é um dos vilões lá do Corto Maltese, né? O último volume que tem do Corto Maltese, aquele A Cidade de Mu, uma coisa assim, ele aparece bastante lá dando trabalho. Ele é bem chatinho lá, ele é bem cínico, né? Um bem filho da puta, ele não tem muito essa coisa, bem essa coisa mística, ele é só um escrotinho filho da puta, mas outra versão tem muito boa dele também. Caramba, cara, eu não sabia disso. Eu acho que eu devo até ter essa edição e eu acho que eu não li ainda, cara. Esse Cidade de Mu, ele é bem diferente do resto, ele é bem mais místico, é uma história bem comprida, é bem longa, e uma coisa bem mais mística lá dessa cidade perdida, e o Rasputin tem uma participação bem, bem interessante nela. Ele será é que bem... ele tá escrotinho, Dão? Porque ele tá com pinto ou sem pinto, hein? Rapaz, eu não vou nem falar, deixa eu falar. Se tiver mijando pelo buraquinho, tá com razão de estar escroto, tá bravo, hein, meu? Vai para suas indicações, Vitor. Eu não vou indicar os filmes, embora eu quisesse uma desculpa esfarrapada para falar mal do segundo filme, que eu não gosto. Mas não vou fazer isso, acho que dispensa indicação. Mas vou indicar as animações, então. Hellboy teve, em 2006, 2007, duas animações que foram produzidas para TV, em longa-metragem, que é o Hellboy Sword of Storms, a Espada da Tempestade, e o Hellboy Blood and Iron, né, Sangue e Ferro. Isso passou aqui no Brasil, me parece que na HBO, eu me lembro de ver isso naqueles canais da HBO, e também saiu em DVD. Você não encontra esses DVDs em catálogo nas lojas, mas eu vi que tem bastante oferta ainda no Mercado Livre e não tá nenhum preço muito extorsivo. Além dessas duas histórias que são originais para as animações, não chega a ser uma adaptação, embora tenha a voz, ela segue a linha dos filmes, né? Tem a voz do Ron Perlman, da Selma Blair, do Doug Jones, que é o Abe Sapien, né? No segundo filme, porque no primeiro é a voz do irmão do Fraser, né? O David Hyde Pierce. Ele tem também um curta-metragem bem curtinho mesmo, acho que tem 3 minutos, que adapta essa história que nós comentamos, o Sapato de Ferro, o Iron Shoes. Vale a pena pra conhecer o Hellboy em outras mídias. Acabou, a Dark Horse lançou até uma revista na época que durou acho que 3 números do Hellboy Animated, mas não, acabou não continuando. Eu até não sou muito fã assim, mas vale a pena ver o Hellboy em outras mídias. E eu vou recomendar também, já que estamos falando de animação e de Mignola, vou recomendar o que o Dão muito lembrou no começo, Atlantis, da Disney, que tem designs de produção do Mignola. É um desenho, quando eu vi, eu não sabia disso. Eu vi e achei muito interessante aqueles designs. A Disney não costumava fazer filme assim, depois acho que até tentaram naquele Planeta Tesouro repetir a dose, mas não ficou tão legal. Eu tenho um Blu-ray que você ainda deve encontrar também em Mercado Livre da Vida, que vem os dois filmes, né? O Atlantis e a continuação, que é o Destino de Milo. É um filminho bem legal, bem honesto, assim. Pra quem gosta de steampunk, é uma bela pedida. Vai para suas indicações, Yuri. Minha indicação, eu vou, junto com o Dãozinho aí, vou citar mais uma publicação sobre Lovecraft. Mas não vou citar necessariamente um livro. Assim, um livro específico de apenas uma história. Vou citar aqui um lançamento que teve, acho que foi no ano passado, da Dark Side, que é H.P. Lovecraft, Medo Clássico, volume 1, que é, na verdade, uma seleção de vários contos e novelas escritos pelo autor, né, que aborda justamente toda essa mitologia cósmica que ele criou. É interessante porque todo esse livro ele tem uma tradução que tem notas, né, comentadas por Ramon Mapa, que é um grande estudioso da obra e do H.P. Lovecraft. Tem ilustrações do Walter Pax, como também você vai encontrar uma seleção de cartas e documentos coletado pelo historiador Clemente Pena, da Universidade Brown, nos Estados Unidos, que também é um grande estudioso sobre a obra de H.P. Lovecraft. Ela foi lançada em duas edições. Uma edição capa dura, que é para colecionador, e uma edição mais de capa cartonada, lado, uma audição mais fraca, vamos colocar assim nessa expressão, para pessoas que não são necessariamente tão fãs de H.P. Lovecraft, mas quer comprar uma edição mais barata e poder ter acesso à sua escrita. Eu, como um idiota, né, comprei as duas achando que a segunda edição era... pensei em brincadeira, como um bom imbecil, comprei achando que a segunda, porque tinha uma capa diferente, achando que era na verdade HQs, sabe? Adaptações para HQs. Aí tem umas duas, toda vez que eu olho aqui na estante, vejo a minha, o meu certificado de imbecilidade, né? Por que que tu não vende uma delas, bicho? Vou vender. O problema é que depois que você compra, cara, o preço não vai ser a mesma coisa. Mas tá lacradinha, mas depois eu vou passar pra frente ela. Bom, eu vou para as minhas indicações. A minha primeira indicação é a saga do Monstro do Pântano, né? Quem não conhece o gibi que o Alan Moore fez, junto com o Steve Bissett, o John Tottlebin, o Stan Watch, o Rick Veit e o Alfredo Alcala. Foram 6 volumes, né? A Panini publicou isso completo aqui no Brasil. E agora, na CCXP 2017, anunciou que vai relançar com um papel melhor, né? Como ela fez com aquelas edições do Hellblazer Origins, né, que ela também completou com aquele papel Pisa Bright, aquele papel jornal melhorzinho, e tá relançando com um papel cochê, um papel melhor. Ela vai fazer a mesma coisa com essas edições do Alan Moore. Então, se você perdeu o primeiro lançamento, a oportunidade é essa. Esse ano ela deve começar a relançar. Começa com essa pegada de terror e passa por uma pegada de ficção, o Monstro do Pântano vai parar no espaço, enfim, aquelas viagens do Alan Moore que a gente tanto gosta, né? O problema é que quem tem o Pisa Brit vai acabar comprando WC, né? Você vai fazer isso, é, Luigi? Cara, eu tô botado, velho. Eu não vou, não. Eu vou ficar com as minhas aqui. Eu não sou, cara, tão breve assim, não. Se eu ver na banca, eu não garantar, não. Acho que eu não resisto, não, velho. Isso é o Regit influenciando você ter 10 versões diferentes dos trabalhos do Alan Moore. Não, cara, é que eu não gosto do Pisa Brito mesmo, velho. E esse do Monstro do Pano, especialmente, cara, parece papel seda, velho. Você vira a página com medo de rasgar, bicho. É, vai ver, ele já imaginou aquilo, que é pra você poder seguir o exemplo do Alan Moore e fazer aquela bela velhinha que ele costuma fazer lá na garagem lá da casa dele, né? Cara, se eles lançassem no formato estilo do Y, Último Homem, ou até mesmo do Gotham Central, eu até pensava, mas se for sair carregado fininho de novo, só por causa do papel, eu digo, ah, vai se foder. Se bem que o Pisa Brito é ruim mesmo, puta que pariu, velho. Não, mas vai ser o mesmo formato, só vai mudar o papel. E eu acho que futuramente vai sair uma edição capa dura também, como aconteceu com o Y. E aí já é outra história, né? É, capa dura e um formato maior, né? Aí eu acho que eles vão fazer isso futuramente. Depois que eles completarem essa coleção com papel LWC, eles devem fazer isso, lançar uma edição definitiva da definitiva e... Ô, Marcos, é edição capa dura e vem com mais um Iron Man pra você, cara, enfiar no cu por causa do preço, né? É foda, velho. Tá, os preços tá foda, viu? Tá complicado, a gourmetização do gibi. Mas vamos lá, falar aí. Em edição de luxo, a minha segunda indicação é justamente Odisseia Cósmica, que a gente comentou lá no início, que é do Jim Starlin, né, com os desenhos do Mike Mignola, arte final do Carlos Garzon e cores do Steve Olive. Eu acho uma história belíssima, né? Usa novamente os novos deuses, tem um desenvolvimento legal do Jon Stewart, que até então ele nunca tinha sido assim tão bem desenvolvido, então aqui tem um desenvolvimento muito legal de toda a arrogância que o Jon Stewart tinha e as consequências disso, que vai se estender durante muito tempo, né, nas histórias da DC, e foi lançado numa edição definitiva pela Panini, não, já tem algum tempo, mas eu acredito que isso é algo que você até encontra relativamente fácil nas livrarias virtuais, então vale muito a pena essa história também. Bom, então é isso, senhores. Esse foi o podcast sobre Hellboy. A gente vai tentar abordar novamente o Hellboy em podcasts futuros. Então, você que escutou até agora já pode se benzer para poder descarregar tudo que você ouviu agora. Talvez ler algum texto bíblico para poder tentar equilibrar. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Dãozinho, Luigi, Regi, Vitor, Yuri. Valeu. Valeu, aí. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima edição dos 7 Jagunços. Um abraço e tchau. Então desencana, não generaliza, isso não vale a pena. Não vai deixar isso te abalar, desengana. Não generaliza, isso não vale a pena. Não vai deixar isso te abalar, deixa pra lá. Esquece, abstrai, releve, põe uma pedra em cima disso aí e vai. Deixa pra lá, esquece, abstrai, releve, põe uma pedra em cima disso aí e vai. O irmão quebrou que também, né? Irmão quebrou, é? Não, meu irmão quebrou foi do... lá do Batman 100, o... É, do Pop-Pope. Isso, isso. Isso aí, adulto não pode chorar, mas eu chorei por dentro, cara, assim. Então desencana, não generaliza, isso não vale a pena. Não vai deixar isso te abalar, desencana, não generaliza, isso não vale a pena. Não vai deixar isso te abalar, deixa pra lá. Esquece, abstrai, releve, põe uma pedra em cima disso aí e vai. Luigi, hello. Tô aqui, foi mal, bicho, esqueci de novo. Ó, suspende a cerveja, viu? Nada, pô. Já tomei um six pack já aqui já. tá explicado. O bicho tá bêbado, velho. Não, tô trabalhando nisso ainda. Deixa pra lá, esquece, abstrai, releve, põe uma pedra em cima disso aí e vai. Boa, manda pra mim, então. Oxe, aí. Beleza, cara, eu mando mesmo, tranquilo. Depois olha eu pego aí, olha aí. Eu pego o teu endereço agora aí, mano. Agora ele não, não vai viu? Pagar, viu? Ele não vai pagar. Vou logo avisar. Provavelmente. Aí é foda. Tá registrado aqui, tem que honrar a palavra agora. Eita, caralho, agora fodeu mesmo. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios do Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br